Rádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar, Estádio 97, boa tarde pessoal, seja bem-vindo. Boa tarde. Aí, que é fazer o quê, né? É nóis. É, fazer o quê? Nesse friozinho gostoso. Bagaça, inverno, pleno inverno. Como é bom, né, meu? Fazer um frio, mas né? Delícia. Calma. Bom, porra, né? E a chuva. Calma. Se eu tivesse pra quem reclamar, hoje eu ia reclamar. Por quê? Sacanagem. A gente mora num país tropical, abençoado por Deus, por uma natureza. Mas dezembro, tá frio lá fora. Verão. Tá frio. Não, não, então, não, absurdo. Mas, desculpa, verão começa no dia 20 de dezembro. Ah, mas dezembro já calou. Ué, durante a semana, pode fazer o frio de Londres, velho. Não tô nem aí. O que não pode é final de semana. Se tivesse um Procon... Também acho, mano. Se tivesse um Procon da natureza, hoje eu ia recorrer. Chegar um sabadão desse, assim, no Blasão. Sabadão tem que estar 60 graus. Sabadão, sabadão. Esses caras de sofá e pipoca, eu vou te falar, velho. É complicado. Que não dá nem pra pisar na areia, tem que usar chinelo. Pô, tá louco. Areia. Sai com isso daqui. Pisar na areia, o Sombra. Pisar na areia, você é doente. Aí eu vou ter que concordar com o Sombra. Pisar na areia é doente. Ah, pisar na areia? Não dá. Pisar na areia. Os caras querem só asfaltar areia. Os caras vão pro inferno, areia. Nossa. Pisar na areia vai morar em Santos, não mora aqui, porra. Eu moro em São Paulo. Amanhã eu vou trazer um saco de areia pro Benjamin espalhar no apartamento. Pisa aí na areia. Eu vou trazer um saco de areia pra você ficar lá no seu apartamento. Aí quando eu pegar sol na sala, você joga. De brincadeira, vocês estão de brincadeira que vocês vão de tênis pra areia. Não, eu não vou na areia. Não, eu não vou. Não vai. Não, não, pera aí, você não entendeu. Nós não vamos, nós não queríamos ir pra lá. Ah, vocês não vão. Não faz a menor falta. Vocês são muito frescos. Feliz, não faz a menor falta. Não vai mesmo. Concordo com o senhor. Não faz a menor falta. É isso aí. Feliz é o cara que mora num lugar que tem praia, que o cara todo dia. O cara não sabe que é bom, né, Benja? Eu vou, dá um tiro no mar. Vai lá. O cara não sabe o que é bom ouvir um samba, um funk na praia. Nossa, sabe que é bom. É legal pra caramba. Você chega ali. Tem nada a ver. Você vive na praia. Você desce a praia, é legal. Não, legal. Não é ruim. Você desce e vê aquela puta, aquela visão. Bonito. Aí você abre o vidro do seu carro, porque, né? Vou tomar um arzinho aqui pra ver. Aí aqueles baita pagodes, né? Ah, tudo quando é praia. Que é essa? Se não é isso, se não é isso, é aqueles funk. É puf, papo, papo, papo. Aquela porcaria. Todo lugar é assim. Qual praia? Todo lugar é assim. Legal, comunicação. Legal, cara. Opa, descendo na praia, descendo a serra, fazendo as curvas, lá ouvindo Macarena, fazendo eu todos aí, que Macarena. Mas seria muito melhor, aí eu desceria todo final de semana. Meu Deus. Bom. Vamos aí, Sombra. Seu vento, beleza. Essa praga. Não, é legal chiclete com banana, ouvir essa praga. É, isso é legal. Isso é legal. Seu Bento amanhã não estará por aqui, o seu Bento estará onde amanhã? Vou pra Goiânia amanhã. Goiânia. Amanhã à noite, o motinho, por favor, amanhã. Pra Goiânia amanhã. Goiânia tem um sertanejo bom lá também, mano. Você vai fazer lá em Goiânia? Eu vou contratar. Claro, pra carpinho no final de semana lá. É mesmo? Sim, vai ceifar. E quando você viaja, você dá uma carpida forte? Ah, é bom, né? É, é pesado. É, vai mesmo? Ceifar. Ela bem dada. É aquela ceifada. Você legal, ceifa, legal. Bem ceifada. Fui de carro, espero é legal. Que né, não esteja mas, alguém ouvindo aí. Mas você quando viaja, você vai com a sua equipe de ceifadores ou você ceifa sozinho? Não, sozinho, porque sozinho. Tem que dar conta sozinho. Tá certo, tem mão de obra local, né? Ah, não, a gente contrata lá, fica mais barato. Fica né? Mais barato lá. Agora não, tem não. A turma barato. Do asfalto aqui, né? Ferrando, né? Beleza. A essa turma do asfalto, velho. Antes das 6 não tem amigo problema. Ainda bem que a melhor coisa que aconteceu comigo foi o estádio começar às 5h30, né? É. Que era depois das 6, ó. Mas ninguém conta. O quê? Conta, mas eu falo que nada a ver. Eu fui pra lá. Só tá louco, quem falou isso? Eu fui pra lá. Viu? Mas a sua sorte é que ele não sabe que eu sou um grande FDP. Exatamente. Entendeu? Então é que eu falo. Não. É o Emil Rached do ZFDP. Eu fui pra lá de carro e de Minas pra lá, tem plantação pra caramba, hein, velho? Do quê? Tem tudo que você imaginar. O seu próprio foi da Goiânia. Foi demais, lá. Nossa, foi? Goiânia. Caramba, de Minas a Goiânia? Caramba, hein, gente? Fazendo ali Paris-Dakar lá, ali dos Sertões, tá? Eu não sei quem planta mais lá, por aí. Não sei quem planta mais, se é você ou seu Vieira. Será? O Vieira. É. O Vieira não planta. Mas ele colhe muito. O Vieira precisa ser plantado. Não, ele colhe muito. Ele colhe. Ele adora colher. Mota tá certo. Acho que é o contrário. Esse gosta. Bom, mas vamos às manchetes. Sou tricolor. Fala do tricolor. Ah, tricolor. Tricolor, Sombrack. Já te falei que gosto do tempo assim, né? Falou. Eu também. Também gosto. Você gosta do tempo assim? Você sente falta do fog? Pô, tem esse tempo parisiense. Nossa, ainda vai com sotaque. Vai mala pra cá. Que coisa linda. Isso aí. Deus do céu. Só falta um chá agora. Isso é pra doente. Isso é doente? Isso é tempo. É. Tá vendo? Chá da 5, mano. Peraí, o chá da 5. Chá da 5. Chá da 5. Chá bom é mate gelado na praia, velho. Isso é brincadeira. Fala qual que é o chá bom, Sombra. Não, os dele eu não quero, não. De cogumelo, você gosta também. De cogumelo? Não, isso aí tá legal. Ô, mano, aqui a gente pega no cocô da vaca. Ô, mano, olha o kit do Sombra. Já cobertor, aquele comprimidinho. Dia 31. Na cabeceira. Pô, Sombra. Chazinho. Mas, ó, Sombra, tricolor aqui, ó. Vai poupar ninguém, Muricy. Time completo contra o Sport. Vai, time completo, força máxima. Quem chega na sala do campeonato? Tem dois, tá suspenso. Você tem que... mais um. Não, você... sim. Você tem que respeitar. Tem que botar o time completo pra jogar. Tem que jogar com toda a força do mundo. Viu, RG? Você tá ouvindo? Como se fosse o último jogo. É São Paulo e quem? Esporte. Esporte. Legal, né? Imagina. E o Kaká tem que ser despedido dos tricolores do Nordeste. Claro. Não é não? Claro. Mas vai ser em Esporte mesmo o jogo? Vai ser na Arena lá, Pernambuco, né? Ah, tá bom. Um estádio, pelo menos, é bonito. E o meu time contratou alguém? Ainda não. Não, nada. Não, nada, contratou ninguém. A notícia do dia é o Paulinho, o ex-Corinthians, que pode ir, né? Não, o gerente de São Paulo já negou. O Gustavo negou. Negou. Mas assim, o Gustavo aprendeu a jogar, né? Vivendo e aprendendo a jogar. O Gustavo... sempre perdendo, aliás, sempre ganhando. Vocês ficam muito pagando pau pro tal de Rodrigo Caetano, Rogério Caetano, sei onde. Rodrigo Caetano. Exato. O Gustavo Caetano de São Paulo é bom, hein? Ué, eu nunca falei, o Gustavo é bom pra caralho. Não, o Benja só acha um dos outros. Ah, é. Só os cariocas. O nosso time é bom. É que eu falo pro Gustavo, dá uma entrevista, aparece de vez em quando, pô. Eu falo pra ele que é bom pro marketing. Tem hora que tem que aparecer um pouco. Tô falando, mas é mais legal assim, Beni. Não precisa aparecer, não. Cara que aparece demais. Não, mas não falei demais. Não falei demais. Mas é bom dar entrevista, aparecer. E, ó, e dão conta aí que o Aidar estará indo pra Baltimore. Baltimore. Tarzan Boy lá, Baltimore. Pra negociar o uniforme. Boa música. Pra negociar o novo uniforme de São Paulo. É a nova fornecedora de uniforme de São Paulo. Que é a história que os caras estão falando que poderia ser. Como a Under Armour patrocina o Tottenham e o Paulinho não tá bem. Olha. Os caras falam que podia ter alguma coisa a ver nisso aí. Você falou isso aqui há 4 meses atrás, bicho. Parabéns, você é um cara bem informado. Isso aí, do americano e tal. Não, eu falei. Não, ele falou de outro, ele falou da italiana. Quem tava acertado era a Puma. Você quis a Puma não é italiana, a Puma é alemã. Não, falou da americana, da empresa americana. Eu falei que tinha, mas que não é. A Puma é alemã. A Puma é alemã. Se não, tu falou assim que você falou aí, ó. Moto. A Puma é alemã, não é italiana. Ah, é. Ah, mas daria pra fazer uma parceria. Não, mas que ele viu patrocinando a seleção da Itália. Seleção da Itália. Eu achei que era da Itália. Mas então não vem mesmo a empresa americana aí? Não. Under Armour? Não, mano, olha, isso agora na boa, nos bastidores. Isso é uma baita de uma confusão. Por quê mesmo? Isso é um rolo. Isso é um rolo, Tá na cara. Parece que o Pelé também tinha intermediado pra que essa empresa viesse pro Santos. Aí eles estão querendo entrar com força no futebol. Sabe o que é, mano? Chega numa hora dessas que é muito boato de cá, boato de lá, entendeu? Sim. Eu só acredito na hora que o clube entrar em campo mesmo com o uniforme. Eu só acredito. Até janeiro pode se preparar. Vai ser tanta contratação, vai ser tanta... Mas eu não acredito que a pênalti vai ficar no São Paulo 2015 inteiro até o final do contrato. Não acredito. Bom, dizem que eles já fizeram um acordo que ficará até fevereiro. Pode ser esse rolo que então, mas pra você tá. Mas ô Mota, pra você ter um acordo pra ficar até fevereiro, então algum patrocinador, alguma outra patrocinadora já fechou há muito tempo. Porque não existe fornecedor de material esportivo que faz, desenvolve camisa e faz tudo em 2 meses só. Design, fabrica, não tem. Não tem. Ah, não, tem. Não tem. Tá, por quê, Sombra? Você não manda pra não. China, velho. Ah, o chinês, ele pode fazer um ser humano de um dia pro outro, mano. Chinês é embaçado, é verdade. É um ser humano, mas uma camisa. Ah, não, os caras fazem, velho. Os caras não estão adiantados. Chinês é embaçado, cara. Ô, Mota, então é isso que eu tô falando. Uma empresa. E você quer saber? Já deve ter um monte de camisa de São Paulo falsa lá, que só falta colocar o símbolo da empresa esportiva e o patrocinador. Uma empresa, um fornecedor de material esportivo, ele precisa de pelo menos 6 meses antes para desenvolver o negócio. E agora alguma coisa. Não, em relação a São Paulo e pênalti, isso não é informação, mas é um palpite. É uma opinião. É aquela coisa: um não quer mais ficar no outro. Um não quer mais ficar com o outro, mas ninguém quer chegar e falar: eu não quero. Porque ninguém quer entrar e... Tá meio igual o Cauan Raymond e a Grazi Massafera. Ninguém quer evocar a cláusula de rescisão, você entendeu? Deve ter um turuzinho bom porque, ali, assim, né? Se o São Paulo chega e fala, não quero mais, aí a pênalti pode chegar e falar, ah, olha, até aqui é multa. É, legal. Você paga e vai. Legal, tchau, paga e a gente sai. Mas se apresentar no caso do Rogério, você não poderia ocasionar já uma quebra de contrato, Sombra? Não sei. Será? Não, não sei, não tem nenhum contrato. Não, mas será que foi tão grave pra que isso pudesse... Ah, não sei. Aconteceu ou não? Aí... Por outro lado, o São Paulo não quer mais ficar, provavelmente está na cara, não quer mais ficar com a pênalti, que tem outras ofertas melhores, né? E aí o São Paulo também fala, mas o São Paulo também não vai querer largar, já não quero mais. Acho que fica uma situação, cada um forçando de cada lado para ver quem aguenta mais. E isso que o Mano... Eu não acho, que o São Paulo, se ele quiser... O São Paulo só não rompeu antes, o São Paulo poderia ter rompido o acordo sem multa. Ah, é? O problema é o seguinte, você não pode romper um contrato do dia para noite... E depois você não tem o material para o jogador usar. Ah, entendi. Esse é o problema. Como é, se você vai romper, pode romper. E aí? Vai entrar com que material? Mas o São Paulo já chegou a usar um determinado momento, acho que quando saiu a antiga patrocinadora e foi entrar a pênalti, o São Paulo usou uma camisa branca sem a inscrição da patrocinadora do material esportivo. Eu, sinceramente, não... É exatamente isso. Eu acho que esse é o recurso, porque... É assim que rompesse, eles tratariam logo de contratar um outro. Agora, mas que você... tratar logo, RG, você precisa... Os caras não desenvolvem, gente, um material esportivo, uma linha, em um mês ou em um dia, uma semana. Tudo bem, Benja, mas se o time não tem... O time ficaria jogando aí, sei lá, o tempo necessário. 3 meses, 4 meses, até como? Esperar o novo patrocinador. E material? Ué, compra, pô, manda fazer a camisa em branco. Calcula aí, 3, 4 meses, pelo menos, pô. Como compra? Vai dar um jeito. Mas se fosse o americano... Isso aí não é uma equipe de colégio? Não é, mas se fosse o caso... Mas, eu por causa disso. Ô, Ben, solução vai ter, cara. Vai usar. Ué, é um time profissional, um time grande. Não quer mais a empresa fornecedora? Vai lá e bota o alternativo. O uniforme é alternativo, ué. E aí? Não é o indicado, né? Lógico, não é indicado. Mas... Lógico, mas já que estabeleceu, não quer mais... Agora, se for mesmo esse montante de valores que se especula, é um bom dinheiro. E hoje, com todo mundo tão quebrado, né? Agora, isso que o Mano falou, viu, Mano, da cláusula, que se não era essa irregularidade suficiente para quebrar, pode até estar no contrato essa cláusula. Só que aí você dá margem à discussão. E aí a briga vai continuar. E demora mais ainda, porque aí você vai pro jurídico, porra, aí o bicho vai pegar. Ah, isso é briga de anos, hein? Ano passado a pena estava devendo 3 meses. Mais de 3 meses que não pagava. É. São Paulo, se quisesse, poderia ter rompido. Mas não rompe porque também você não tem ninguém engatilhado, né? Mas tinha. Tinha? Tinha. O São Paulo estava tudo certo no passado com a Puma. E no dia que foi para fazer as coisas lá, apareceu o dinheiro da pênalti que não pagava 3 meses e depositou no dia. Opa, paguei. Pagou. Então, apareceu lá na conta do São Paulo 7,5 milhões de reais. Tá certo. Cara, que beleza. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Vamos de Santos? Bora. Let's go! E quando é eleição, gente? É esse final de semana, né? Hã? Acho que já é? Deve ser esse final de semana, sábado, aí, sei lá, sábado, domingo. Certo, o Santos aí tem alguns problemas, né? Só alguns? Alguns, né? Além do... Deixa aí e tal, novo presidente. É, o Edu Dracena falou que o Natal vai ser magro esse ano, infelizmente, né? É, nem pra comprar o peru. Né? É. Falou que não deu pra comprar o peru, não. Ah, e, ó, olha, deve, os caras... Olha, imagina. O Edu Dracena deve estar passando uma necessidade. Se, olha, eu vou fazer uma vaquinha. Não, pobrezinho. Se o Edu Dracena não conseguiu comprar o peru, velho... Meu Deus. Imagina a minha situação. Imagina a ponte, tá Cê cobrando 400 mil. Imagina como vai ser o Natal do RG. Você imagina o Hanukkah do Benjamin. Nossa, meu Deus, velho, do céu. Se o Edu Dracena não tá conseguindo comprar o peru... Não vai pagar os 400 ferrou, mil hein? Da ponte do Rildo? Ah, não sei, tem que pagar lá. Como tem que é o nome acertado. Do jogador? Rildo. Ribeirildo, os caras falam. Rildo. É não, não pode ser Ribeirildo. Não, não é isso. É, os caras falam. Não pode ser. Não fala não. Um santista jamais falaria isso. Não, não fala não. Um cidadão que conhece um pouco de futebol. Não fala não. Jamais falaria isso. Juro, pode falar. É o Rildo. É. Não, é o Rildo. Para por aí. Para. Ué, no tio Thierry Henrique. É o Rildo. Tem o Thierry Henrique do Palmeiras. Isso, ali era brincadeira, né, Mota? Isso são devaneios também. Isso são devaneios. Né, o Rildo é o Oswaldo. Não, a gente tem muito. Não, o Oswaldo é craque perto dele. Não, não é. Ah, é. Não é. Opa, vai não na minha. Tá ali, ó. Quer no porco? O Santista tem muita consciência. Ah, no lugar de quem? Quem que você quer lá? O Menezes? Leva o Menezes, pronto. O São Paulo doa. Não, deixa eu escolher outro ruim, vai. Não, tem que ser um ruim, vai. Ah, é um outro ruim. Quem você queria ali? Tem um moleque na categoria de base, 17 anos, fez 40 gols. Ali várias coisas ruins. Esse aí, esse aí. Quem? O moleque tá fazendo 40 gols. Tem um moleque na categoria de base, fez 40 gols. Não. Mas vocês nem viram ainda. Vai que não dá certo. É bom. Mas o mais importante você não falou. Você viu que esse negocinho aí... Do rei? Não, o rei, graças a Deus, tá evoluindo. Qual que é o mais importante? Edu Dracena. Eu falei. O quê? Quem que você falou? Ele vai pro Natal Magro. Ah, você falou que é Natal Magro? Isso não é... Ah, que ele vai lá pro... Vai subir a serra? Não sei. Ele já falou, ele falou hoje que não... Deixa eu falar o que ele falou? Ele falou que não... Deixa eu falar o que ele falou? Fala. Ele agradeceu o Muricy. Pelos elogios. Pelo interesse. Não, foi elogio. E não sabe se continuará no Santos. Isso é indício. Não, ele não falou também isso. Lugar. Você isso você, é indício. Deixa eu te perguntar, Edir. Você deixaria o Edu Dracena ir pro São Paulo? Eu não deixaria, eu iria buscá-lo. Você vai lá em Santos, pega ele e traz pro São Paulo aqui no CT? Eu falo, Edu Dracena, qual a opção? Você quer dirigir meu carro? Você quer que eu dirija? Fica à vontade. Você quer ir no banco de trás para não se machucar? Você dava o peru pra ele? Dava, boa. No peru? Gente, olha. Dava uma ceia. Eu não acho o Edu Dracena esse horror todo que o RG acha. Aí, tá vendo? Só acho já que é um jogador com uma idade mais avançada. Eu não sei se ele tá com uma velocidade ideal, hein? Já é um... Tá, tem. Tem velocidade. É um jogador campeão. E por que você quer se livrar dele? Porque 5 anos já precisa mudar de ares, como diz o mano. É que o RG nunca gostou muito do Edu Dracena, né? Quando ele foi campeão da Libertadores, o cara levantou a taça lá. O cara precisa ter um astral, assim, né, mano? Um novo astral. O cara levantou a taça da Libertadores lá pros caras. Eu gosto, viu, Motinha, do Edu Dracena, mano. Eu queria ele no Corinthians. Eu gostaria. Edu Dracena e Gil? Hoje? Hein? É mesmo? Edu Dracena e Gil? Hoje. Hoje, velho. Vou buscar eles. Olhando bem... Bom, ele e o menino Natan lá, é legal. Pô, legal, cara. Edu Dracena é titular absoluto. Quem tem time pra ir, tem time pra ir. Não sei o que vocês estão esperando. Edu Dracena é titular absoluto no Corinthians, no Palmeiras e no São Paulo. É mesmo? Na minha opinião, é. Você vê como que é tá coisa ruim. Eu não sei. Mas Edu Dracena não é mau jogador, não. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que vocês estão esperando pra ir buscar. Tá isso? O presidente paga. Ah, mas o Edu Dracena não pega no seu lugar do Tolói, mas não pega, não. Não. Ah, não. Duvido, se não. Chega, joga hoje. Não, isso é uma outra história. Se ele é amigo do Muricy e chega e joga hoje, é outra história. Que o Tolói hoje... Não. Mas eu gosto do Tolói também. Bom zagueiro. Pra quem que é o outro do São Paulo lá? Antônio Carlos Silva. Um cara que arrumou a defesa do São Paulo. Edson Silva. Edson. Cabeção. Mas ele é um dos dois hoje. É, olha, ele o Edson Silva, muitas vezes ele joga de lateral, não joga? Não, mas você não, não joga não pela direita? Você não tiraria nenhum dos dois pra pôr o Edu? Pra pôr o Edu, não. Não. Só se fosse pra vir alguém melhor do que eles dois. E o Leão, e o Juvenal mandou o Leão embora porque o Juvenal mandou tirar o Edson Silva. Paulo Miranda. Paulo Miranda, você tá confundindo. Miranda. Confundi. Que o Paulo Miranda tá no São Paulo também. Santos. O Paulo Miranda tá no São Paulo ainda. Tá. Ah, mas quer trocar? O Paulo Miranda? Pelo Edu é louco, RG. Não, olha, eu mando o Paulo Miranda e você manda um carregamento de água de coco. É mesmo? É. Mas, ó, vocês estão de brincadeira com relação a Edu Dracena, gente. Eu sempre falei aqui, foi muito bom jogador, jogou pra caramba, ganhou tudo que tinha que ganhar. Mas para, hoje chega. Vocês não estão assistindo o jogo do Santos. O cara tá sempre do lado contrário da bola. Mas o cara, aí, Gê, quem o cara hoje não acerta um bote. Porra, o cara só. Se você pegar todos os pênaltis que o Santos, porra, fez até hoje, 80% foi do Dracena. Mas esse que é o problema, RG. Quando você pega um zagueiro mais velho, você não pode colocar ele pra dar o primeiro combate. É igual o Lúcio hoje. Você colocar o Lúcio pra pegar, por exemplo, o atacante na corrida, o cara não vai pegar. Um zagueiro desse daí que já talvez não tenha uma velocidade tão... Mas ele nunca tá na posição dele, ô, mano. Pô, ele tá sempre... Pô, você não assiste o jogo do Santos, você não vê os gols que o Santos toma, velho. Mas é que tá, RG. Muitas vezes o cara tá exposto. Se você faz um esquema lá pra que ele possa jogar na sobra, você coloca sempre, por exemplo, o Alisson. Pra Alisson, você que tem que jogar na frente do Edu Dracena. É você dando bote, o Edu Dracena pegando a sobra. Desculpa, cara, você faz esquema pra atacante. Fazer esquema pra zagueiro, você tá de sacanagem. Ah, não tá entendendo, da RG número 2. É totalmente contrário do que você tá falando. Não é isso, questão de montar um esquema pro Edu Dracena jogar, mas você tem que posicionar sua zaga de acordo com o que o jogador com potencial do Edu Dracena possa estar encaixado. O cara tem que saber, já tem experiência pra isso, mano. Para. Pô, experiência tem, não tem mais físico. Atenção, Palmeirense. Então para de jogar. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians. Tem manchetes dos dois, mas antes a manchete da S. Olha só, amigão, você está procurando investimento seguro, né? Então vai na minha dica. Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização. Sabe de quem? Lógico, do Grupo Esser. Anota essa dica aí. Eu tô falando do Hyper Home Design, Alto da Boa Vista. E olha, Alto da Boa Vista é um lugar maravilhoso. E para você que é investidor, presta atenção nesse recado aqui. Sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Tá sentado? Anota aí. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então, olha, estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô, com preço à vista a partir de R$ 269 mil. É isso mesmo. Mais barato que muito carro que tem por aí. É um investimento para você que quer fazer um ótimo negócio. Anota o telefone aí. 5546-0439. 5546-0439. Então, se liga, né? Investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é com a Esser. Acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. E põe história nisso. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Quer investir bem? É Esser. É isso mesmo. Continuam as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Também oferecimento de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello! Pede Hello Food. Deu fome? Dá um Hello! Scream for me, Corinthians! Coringão, mano. Corinthians. Olha, mano, falar pra você, deve estar chata a vida do Guerreiro esses dias, viu? Mas chegou já em 5 milhões o Corinthians de dólares. De doletas. Falam que não é isso não, viu, Ben? Ah, não falam que é quanto, então. A informação que foi divulgada... 4.900. Não, a informação que foi divulgada, você tem razão, apareceu hoje na mídia aí falando que é 5 milhões de dólares aí. Mas não é ele isso. Não aceitou? Desculpa, velho. O Guerreiro não seria burro a esse ponto de não aceitar. De dólares, a proposta, não... A proposta de fato que dizem existir é que o Corinthians fez uma proposta de 3 milhões de dólares e ainda o Guerreiro não decidiu o que vai ser. Tanto é que em inúmeras entrevistas que ele dá, ele fala que eu tô pedindo, o Corinthians pode pagar. Eu acho que ele não deve ser tão idiota de achar que o Corinthians pagaria 5 milhões de dólares pra ele. Aí já começa a falar que não vale a pena. Sim. Mesmo o Guerreiro sendo um semideus, mesmo o Guerreiro sendo talvez semideus, o maior centroavante da história do futebol brasileiro, acredito eu que não vale a pena aí pagar essa quantia de dinheiro aí de 5 milhões aí mais 500 pau por mês, cara. Aí desculpa, Guerreiro, seja feliz num outro clube. E hoje é um dia triste, né? Três anos que morreu Magrão. Três anos hoje, doutor. Três anos passar rapidinho. O maior ídolo na história do Corinthians. E o Ralf também, informações que talvez pode China ser o seu destino, né, jogar lá na China. O Ralf também já está um tempo para sair do Corinthians, uns 2 anos já. Estão devendo? Então, aí pode ser que ele vá lá para a China lá e boa sorte ao Ralf, se for. Eu gosto muito do Ralf, cara. O Ralf é um jogador importantíssimo no Corinthians. Gosto muito do Ralf, cara. O Ralf é um jogador importantíssimo no Corinthians. Mas não acho também que o Ralf é o... Não é o Sócrates também que sai do Corinthians, vai desandar tudo. Cara, eu acho que quiser. Ele também já cansou, né, Ben? Se o Corinthians tiver realmente acertado com o Christian, né? O Ralf pode ir tranquilo. Ô Benja, o Rosenberg quer o Cittadini como presidente? Encontrei ele hoje. Hoje ele falou mas pra mim. Encontrou ele quem? O Luiz Paulo. Encontrei o Luiz Paulo hoje. É verdade isso aí, cara? É? Luiz Paulo falou pra mim: o candidato, o presidente do Corinthians tem que ser o Rock. Meu Deus. Eu achei Deus, estranho, eu não gostaria. Achei estranho, porque o Luiz Paulo era estatutariamente o vice do Mário Gobi. Mas o Luiz Paulo Rosenberg não vai no Parque São Jorge há mais de ano. Política. Ele não vai. Política é um negócio legal. E o Roberto, né? É louco, né? E o Roberto, é do, louco, e o Roberto de Andrade é do grupo do Andrés, a qual o Luiz Paulo também participava. Ué. Pois é. E o Luiz Paulo falou: o melhor candidato, o melhor presidente do Corinthians chama-se Rock Cittadini. Olha só. Aí eu perguntei pro Luiz Paulo: você vai sair como vice dele? Ele falou: não. Como vice, não. Mas eu não sei se o Rock consegue inscrever uma chapa. Para presidente, não sei. Olha, mas não, não sei se ele consegue. Você precisa ter. Tem mínimo? Sim, tá tendo um coro mínimo, né? Que ele não Rock, vai ter. O Rock é um cara que tem muita força na mídia. Mas o Rock, politicamente dentro do Corinthians, não é assim, meu. Eu vou falar agora pra você. O Rosenberg lá dentro não conseguiria? Não, o Luiz Paulo não tem politicamente, politicamente, força nenhuma. Tem cara lá, RG, que você não sabe nem quem é. Você nunca ouviu falar que arrecada voto pra caramba. É, quem vota é associado, RG. Eu voto. Mas todos os clubes são assim, né? Mas você pagou já lá? Tá pagando o carnê? Recebeu o boletim? Toda vez que você vai votar, você não paga o carnê. Ele não recebe o boletim. Recebeu o boletim? Recebe o boleto. O cara não manda boleto pra mim. Você acha que isso é pessoal ou é um problema de sistema? Olha, se for problema de sistema, é um problema de um sistema pessoal. Mas não chegou também? Esse sistema pessoal, ele só deixa ele tá marcado na época de eleição. Esse ano não chegou? Ah, mas também vou te falar, do jeito que eu tô vendo, não precisa mandar, não, porque... Não vou perder meu tempo aí voltar também. Mas, Benja, só voltando um pouco na informação do Ralf. Vai fazer falta, viu? É, eu também concordo com você. Eu acho que o Corinthians, se tiver essa proposta do futebol chinês, como estão dizendo que vai existir pro Ralf. É, o Ralf já é um jogador que tem mais de 30 anos. É um cara que fez muito pelo Corinthians. Já tá lá desde 2010. Tem mais de 30, cara? É mesmo? Tem 30, né? É, acho que tem até mais se bobear, viu, Benja? Acho que ele tem 30. É, eu acho que tem 30 ou até mais. Ah, mas pra essa idade não pega, ele tem um preparo físico, não, parece um moleque. Concordo, mas o Ralf, ele tá no Corinthians desde 2010, sempre foi um cara que honrou a camisa, nunca deu migué. O Ralf aí sempre mostrou aí muita raça, cara. Eu acho que até com relação a isso, a diretoria do Corinthians não deveria criar grandes empecilhos aí pra poder liberá-lo, apesar de ele ter um contrato até o final de 2015. O Corinthians tem que ser remunerado por isso também, mas não vale a pena, talvez exigir 100% do valor da multa. Parece um cara bom de grupo, né? E é mesmo, RG. O cara ficar num clube igual o Corinthians aí durante 4 anos, velho, eu acho que... Nunca se ouviu falar. O cara representou mesmo. Mas com relação a ele, ô Benja, não dá pra comparar a posição que o Ralf joga hoje com a que o Christian atuava. Inclusive, o Christian, ele tinha jogado na Turquia aí mais avançado. O Christian já não é mais aquele cara que tem aquele vigor físico pra jogar de cabeça de área, ali de volante, cara. O Corinthians tem que se preocupar sim com essa posição, caso exista a saída do Ralf. E nem o Bruno Henrique, talvez seja um volante hoje que mais se aproxime do Ralf, não tem a característica de marcação que o Ralf também tem, não. E olha, o Bruno Henrique é um segundo volante, o Elias é segundo volante, o Christian hoje joga de meia. E hoje precisa ter volante aí que não tem mais velocidade, precisa se dar o luxo, viu? Porque é difícil. É, embaçado, velho. Embaçado. E principalmente um cara que tem uma marcação aí como o Ralf tem, né, cara? Então acho que a diretoria do Corinthians deve focar os esforços aí também, já que tá procurando o lateral direito... Já que tá procurando o técnico aí, que dizem que é o Tite mesmo também. Falam que não é esses 900 pau, viu, Sombra? Que a mídia tá divulgando aí, falam que o Tite aí vai pedir abaixo. É, a gente vai ter que aguardar, velho. Porque infelizmente esse período agora, com o término do Campeonato Brasileiro, o que vai chover de especulação, meu Deus! Com certeza. E também as informações dão conta que o Corinthians, segundo lance, né? Que o Oscar Romero teria outro clube brasileiro interessado no Oscar Romero e isso poderia... prejudicar a vinda do jogador pro Corinthians. É mais do mesmo, é? Ah, deixa. É igual o irmão? Não precisa brigar, não sei. Você vê um aí, deixa. Não, esse é 5% melhor. Tudo bem. É? Tudo bem. 5%? Tudo bem. Eu vi um trechinho de 0-0. Eu vi um trechinho de jogo com a participação dele. Parece que tem habilidade com a bola. Mas eu só vi. Ele é meia, né? Sabe aquela coisa? Vi 15 minutos? Só. É meia, meia. É meia, isso aí. Mais ou menos. Não, espero que esse outro clube brasileiro não seja o... verde. O irmão. Verde. O irmão. Isso, meu. O que é isso? O irmão. É que tem hora que eu me empolgo aqui, eu peço desculpas. O irmão, o que joga no Corinthians, atacante. Quantos gols marcou em 2014? Foram 3? Quantos gols? Acho que foram dois gols. Porque em agosto, setembro, eu falei que o Corinthians ia dar uma placa de prata no final do ano pra ele se ele fizesse sim. E eu não precisei pedir desculpa. A diretora não vai dar uma placa de prata pra ele. E eu não precisei pedir desculpa. E o bicho é ruim. Bom, é ruim. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E atenção, primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Estádio 97, também no oferecimento de Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Isso aí. Vocês. Olá, Fernando. Nós, né? Isso aí, Domênico. Vamos a vocês aqui, que é o que, nós, é o que tem no final de semana aí, é o que todo mundo vai assistir. Ele não quer assumir, mano. Garanto que também dessa vez é o jogo que a Globo vai passar. Vão televisionar o Corinthians no sábado. Mesmo? É? Ixi, não, mas sábado. Domingo vai passar. É, mas domingo tem jogo. Vai passar. Não, mas passa o Corinthians. Você não tem a domingo passar domingo no Faustão. É o que falta. Só falta, né? É o que falta agora. Porque a Globo só falta fazer isso. A Globo vai passar no sábado. Tragédia ela gosta também. Você vai passar? A Globo vai passar no Corinthians. É mesmo? Não é sábado, é pay-per-view, não? Não, tá lógico. Com certeza? Lógico, lógico. Passa verdade. No sábado? Aí tá rindo. Aí se passar o sábado, fica muito na cara. Corinthians e Criciúma vai passar no sábado. Vai passar, gente. É o que dá audiência. Peraí, o que vai dar mais audiência pra Globo? O caldeirão do Hulk? Claro que é o caldeirão. Mas o caldeirão nunca. Mas enfim, é Corinthians e Criciúma vai dar. A Globo é idiota, então. Vai tirar um programa que tá dando audiência pra colocar o jogo do Corinthians. Eu sei que é Globo Corinthians, mas o. Então é isso aí, o Vardinha. É Corinthians, é Bandeirinhas, é tudo Corinthians. Será que a rede mulher passa na rede mulher? Aí o problema é nosso. O Vardinha estará em campo. É nóis. Confirmado, o Vardinha vai pro jogo. Vai pro jogo? Tá confirmado? Confirmado. Não pode ser. Vai jogar, treinou. Tá tudo certo. O prazo ontem chegou. Cuidado, tem um momento que você tem que subir no ônibus que leva até o estádio. Ele vai no plástico bolha. A situação já tá feia, você vai gorar. Ele vai no plástico bolha até o gramado. Vem o cara carregando ele embaixo do braço. Desembrulha o Valdir. Vocês estão gorando. Aí desembrulha ele. Frágil. Ô, Dodô, mas teve outra história hoje. Desculpa, seu Bento. Só complementando. Isso aqui é um tumultual parmeiro. Deixa ele acabar de falar, porra! 1x0 pro Palmeiras, gol do Valdívia. O cara vai ter até um busto pra ele. Vai cair a arena, meu irmão. Vai. Fala, seu Bento, fala. Acaba de falar. Fala, tonto. Não, fala que você falou, não. Ele falou que eu tava atrapalhando, mas ele falou. Eu ia falar do Ministério. O que você quer falar? Primeiro o senhor termina, por favor, as manchetes do Verdão. Tá, muito obrigado, Domênico. Por favor. Então, o Fernando Praz ontem lá falou que foi mal interpretado, tá tudo certo. Segue mal o jogo, foi absorvido, não pegou mala branca, mal interpretado não, interpretou tudo, interpretou muito bem. Sim, mas, o absurdo enfim. Era STJD julgá-lo. Exatamente, então tá aí, tá liberado, não teve nada demais. E é isso aí, agora, por favor, Mota, quem é que você que tá aqui? O Ministério Público. Deve ser importante. Vamos ver. O Ministério Público vai fechar as ruas em volta do Palestra. Porque falou que tá com medo de tumulto. Então, como ficava antigamente, lembra? Que ficava tudo cheio e tal. Não vai poder, só vai entrar ali quem tiver o ingresso. Pelo menos era isso que o Ministério Público queria hoje de manhã. E eles estão tentando conseguir isso, fechar todas as ruas em volta. E fora fechar as ruas, Mota, eles queriam fechar os bares ali nos arredores também. É confusão, por causa da confusão. Isso não existe. É verdade. Fechar o quê? Isso não existe. Os caras querem mudar a rotina de uma cidade, de um bairro. É um jogo de futebol. Estão prevendo o pior, gente. Isso que eles estão prevendo. Mas os bares têm culpa, o comércio tem culpa. Que prevendo o pior. Porra, cara, a cidade não gira em torno de um estádio de futebol. O cara fecha o bar. Tá promotor. Ah, tá gorando? Eu acho que não cai. Já falei que acho que não cai. O cara fecha o bar. O cara fecha o bar, aí o cara para na metade lá da Sumaré, enche a cara e vai. E aí, qual o problema? Não, mas o RG vai mudar o quê? É lei que não pode vender bebida alcoólica aí nos arredores do estádio. Aonde isso? Isso era na Copa do Mundo. Imagina, não, RG, você tá equivocado. Não. Antigamente no Pacaembu, existiam algumas barraquinhas ali, inclusive o pessoal que ficava com isopor, etc e tal. Vendendo água, cerveja. Você tá falando ambulante. Não, mesmo que seja qualquer outro tipo de comércio. Bar não pode. Não, se você tiver um estabelecimento comercial, desculpa. É proibido a venda de bebida alcoólica. Até os ambulantes mesmo, RG, quando você pega aí talvez esses carrinhos de dog que ficam parados no Pacaembu. Não, ambulante Muitas vezes passa a polícia do lado, aquelas minivans que eles ficam vendendo aqueles lanches, etc e tal. A polícia não fala nada. Se tiver vendendo bebida alcoólica, os caras apreendem. Ambulante, sim. vendem. Por exemplo, você vai no Pacaembu, mas na é Praça tá, Vila Boinha, ao lado do Pacaembu. É? Não, já não é ao lado, gente. Já não é ao lado. Não, não é ao lado, Benja. Não é ao lado. Quilômetro. Mas é mais pra cima, gente. Mas o cara não vai até na Vila Boinha e depois descer até o Pacaembu. Gente, tem uma lanchonete do lado do cemitério ali, que é do lado do Pacaembu também, mas ali pode. Já não tá na circunferência do estádio. Qualquer jogo que você vai no Pacaembu, Corinthians, Palmeiras, o São Paulo se joga lá, a Vila Boinha tá entupida. Tudo bem, Benja, tá entupida, mas não tá na circunferência do estádio, não tá na cara do gol. Mas é o que o RG disse. Mas que o cara, que muda? Mas é o que ele disse, o que que muda? O cara bebe a 100 metros e vai pro jogo. Tudo bem, aí sim. Eu tava mas no entendendo lugar... a razão do promotor, Sombra, não que eu não acho um absurdo. É que é bem em frente também ao estádio. Eu acho que é um absurdo também você ter que se privar das coisas por causa de imbecis. Mas, infelizmente, às vezes isso acontece, cara. Você tem que, muitas vezes, aí já pensar no futuro. Ah, pensando, talvez, numa eliminação aí, vai. Uma derrota do Palmeiras e uma queda pra Série B. O cara de caneco cheio, Domênico Gato, a chance dele fazer merda é maior. Concordo com vocês que é um absurdo. Para, gente, mano, eu concordo que é um absurdo. Eu tô tentando fazer o papel de advogado. Na Copa podia ter vindo e não aconteceu nada. Aí que tá, mas, Benja, me desculpa, mas você não é inocente, Benja. Você não é inocente. Nem culpado. O público de Copa do Mundo não é o mesmo público que frequenta estádio de futebol, gente. Não é. O cara que vai assistir uma Copa do Mundo é aquele cara que muitas vezes nunca nem foi no estádio. Ele vai na primeira vez ali pra poder ver Alemanha e Uruguai. Que conclusão que você chega? Alemanha e Espanha. E a que conclusão que você chega? Argentina e Inglaterra. E a que conclusão que você chega disso, então? Com relação a quê? Se você tem uma Copa do Mundo, que é futebol. Nós estamos falando duas coisas igual. Futebol, futebol. Mas numa é um público que pode beber e que não acontece nada. E no outro é um público que não pode beber, que acontece tudo. Que conclusão que você chega? Mas aí você tem que analisar também, veja, que, por exemplo, ninguém torce pra seleção como o cara torce pro clube. O cara que vai pro estádio de futebol, torcedor de clube, ele torce muito mais do que o torcedor que vai pra assistir uma seleção brasileira. Existe uma paixão aí também, velho. A maioria das tretas que tem, das confusões, dos assassinatos, ninguém tá bêbado. Ah, não. Opa, como não? Aonde? Opa, como não? Emboscada na estrada, alguém tava bêbado. O cara tá bêbado, o cara tá drogado. Que matou o moleque, alguém tá bêbado. Olha, jogo no Pacaembu, vocês me desculpem, mas isso é uma tremenda de uma babobrinha. Não, não vai porque ser mais. Eu passo lá em frente, pode não ter um ambulante lá na frente. Agora, ali na Avenida Pacaembu, fala uma informação aqui também, Sombra, que o promotor talvez não tivesse acesso logo pela manhã e por isso que ele sugeriu fechar os bares ali nos arredores da Arena do Palmeiras. Quem vai apitar esse jogo do Palmeiras é o Voaden. Ou seja, o Palmeiras com esse árbitro em campo, ele tem 83% de aproveitamento. Ou seja, o Voaden em campo, o porco não perde. Vai fechar o shopping? É isso que eu ia falar. Vai fechar o shopping? Dois, você tem o shopping Bourbon encostado. Não, parede com parede. O gol, se o cara errar. Lá de trás, você tem o West Plaza. É. Mas, gente, aí vai ter o quê? Mas já não é na rua, gente. Ué? É não onde? É na rua. Na nuvem? Não é na rua, você tem que entrar no shopping e até a praça de alimentação. É diferente. Só um minuto, eu tava em Fortaleza na Copa. O RG. Tem umas coisas tão imbecis. Isso que eu tô ouvindo é de uma imbecilidade. Nossa. Aí tá em Fortaleza, era tarde, não tinha mais de comer, fomos num. Tipo essas lojas de conveniência de pôr de gasolina, RG. Pô, era 11 horas da noite e tal, os caras queriam tomar um negocinho lá alcoólico, RG. Olha isso. Aí você compra, você pode comprar. Aí vai abrir, o cara fala: não. Você não pode beber aqui dentro. Dentro da loja de conveniência, dentro de um pôr de gasolina. Aí fala: pô, mas não entendi. Não, é uma lei aqui que você não pode beber aqui dentro. Aí, faço como? Não, se você botar o pé pra fora, aí, tudo você bem. Pode beber. Aí tudo bem. Eu falei, mas o que muda isso? O cara falou, tem que perguntar pra quem fez a lei. É verdade. E pra quem aprovou. Não, mas que imbecilidade. É imbecilidade. Coisa, Estados Unidos, veja, se você comprar uma cerveja lá e sair com ela bebendo, você não pode. Você tem que embrulhar num papel mas que encubra essa cerveja. Mas eu acho uma imbecilidade. Mas não é em todo lugar, né? Não é em todo lugar. Nova York é. É Nova York, sim, né? Que é uma imbecilidade. Porque é uma coisa cretina também. Aí que tá. Tem que embrulhar a cerveja lá numa embalagem que o cara não possa ver se cretino. Mas, RG, essa questão aí do jogo de domingo, que é o que, no caso, em relação ao jogo do Palmeiras... É um encontro de falta de planejamento, de confusão, que já vem da história da cidade. Porque, ó, primeiro, e aí não é em relação ao Palmeiras, que a primeira coisa que chegou ali já era o estádio do Palmeiras e o clube do Palmeiras, que eu saiba. Sim. Shoppings vieram depois, né? Sim. Então, onde estava o planejamento da cidade de São Paulo que permitiu, em tão curto espaço de terreno, que além do estádio fossem construídos dois shoppings colados. Gigantes. qual é a largura das avenidas e das ruas que estão ali? Pra suportar diminuta. Isso. Uma largura ridícula. Já numa cidade onde o transporte público é deficiente. Então, se não bastasse a falta de planejamento da cidade, que permite esse tipo de coisa bizarra. E não é só ali, em todo lugar da cidade de São Paulo. Você pega lá um bairro que nem a Vila Olímpia. Meu, os caras liberando... Aliás, tudo que é bairro em São Paulo, os caras liberam para construir em tudo que é lugar, qualquer tipo coisa. De empreendimento, sem respeitar nada. Né? Então, o que acontece? Tem umas zonas que ficam ciclovias. Numa densidade impossível. Impossível. É. E aí, cara, não estamos nem falando de momento de jogo. Aí chega o jogo. Chega o jogo, aí acrescente o problema do comportamento do torcedor vândalo ou do torcedor frustrado. Né? Aí você fala, aí agora já não pode abrir porque esse é vândalo, porque esse é frustrado, porque esse briga, porque esse mata. E aí o cara que tem o comérciozinho dele ali, né? Já tem faz tempo. Tem o botequinho dele, não pode abrir. Ah, domingo você esquece. Domingo você esquece. Por quê? Ah, porque vê um monte de cara aqui que bebe e que depois sai fazendo... O cara que tem um restaurante, o cara que tem um bar, o cara... Porra! E tem outra coisa, se o time perder e se o cara tiver com espírito pra quebrar... Se ele beber ou não beber, ele vai quebrar do mesmo jeito. Mas do mesmo jeito. Mas o cara tá lá... Puta ignorância. O cara tá lá trabalhando, já não tá fácil em dia normal. Então, agora o que que o dono... O cara é obrigado... Não, o dono do estabelecimento. O que que esse cara tem a ver com isso? Aí o cara tem que chegar e mandar pra CBF, manda pra CBF, manda pros clubes, manda pra sei lá quem, manda pra... Sei lá, manda pras autoridades, manda assim, ó... Ó, pelo menos abate do meu IPTU aqui, porque eu não posso abrir no domingo que tem jogo. Não, e final de semana que o cara fatura. Ou manda a conta do funcionário. Você pode depositar uma parte do salário do funcionário? No final de semana... Ó, tem um caso desse, eu vou te falar. Em frente ao Morumbi, onde fica aquele estacionamento, ali tinha um bar dentro do estacionamento. Bar não, tinha um barraco, né? Não, mas era um barzinho mesmo. Ah, era um bar lá dentro. Era um bar com estacionamento. Ah. Quem frequentava o estacionamento podia usar o bar. Certo? Tá falando no Morumbi ou fora? Em frente ao Morumbi. Em frente ao Morumbi, na lateral ali. Sei. E aí, a polícia toda vez passa lá pra ver se estão vendendo bebida alcoólica. Se eles estiverem vendendo bebida alcoólica, é fechado. Ó, mas você não acha que tem alguma coisa errada? Porque, ó, proíbe bandeira de entrar. Proíbe instrumento musical de entrar. Proíbe de vender bebida alcoólica dentro do estádio. Proíbe de vender bebida alcoólica ao redor. E a violência continua, os Será que não estão tirando o que é errado? Ó, o Luiz Abidal mandou pra você aqui, mano, ó. Ô, Benji, usando o mesmo raciocínio do mano para a venda de bebidas alcoólicas, podia proibir as organizadas de irem para evitar problemas. Olha, ô Luiz Abidal, eu não tô falando que isso não é um absurdo. Talvez você não tenha ouvido, eu vou repetir. Também acho um absurdo, porém, tô tentando fazer aqui o papel de advogado do diabo e pensando como promotor deva estar raciocinando, tentando evitar algum tipo de tragédia. Eu também acho, Luiz Abidal, que a bebida alcoólica deveria existir dentro do estádio. Também acho que a bandeira deveria existir dentro do estádio. Mano, você tem o instrumento musical deveria existir dentro do estádio, Sombra. Só que, infelizmente, nós temos uma população que muitas vezes pode ser considerada primata e matam por motivo fútil. Sombra, o que precisa mudar? Quando eu venho aqui e falo aqui, o beijo, tem que acabar com o organizado. O acabar com o organizado pro Ministério Público é tirar a camisa dos caras, velho. Vai tirar a camisa dos caras. Tem que punir, velho. Tem que punir. Pega o bandido, pega o torcedor que é vândalo, deixa o cara lá preso 2, 3, 4, 5 anos e pronto. Quero ver se o cara aprende ou não aprende na marra. Quanto ao promotor, você tem razão. Porque é o seguinte, não foi o promotor que planejou a cidade de São Paulo. Não foi o promotor que fez a torcida que é vândalo, né? Sim, não foi o promotor. Aí, mas se acontecerem os problemas, primeira pessoa que vai ser inquirida, o promotor. Não é? Depois, se der uma zona, o primeiro que vai ser inquirido vai ser o promotor. Como que permitiu que fosse assim, assim, assado? Você entendeu? Como que autorizou? Por que que não viu antes? Então é lógico, o promotor tem que se precaver. Porque não foi ele que fez o planejamento, não é ele que... Que fez o planejamento de ruas estreitas, que permite a construção disso daqui. Segurança. Por isso, perdão, não é ele que faz a lei. Mas é na dele que sobra se acontece alguma bobagem. Depois sobra. Por isso, por exemplo, o River Plate, quebraram o Pacaembu inteiro, foram bater em policial. O promotor não tem culpa nenhuma. Mas sempre sobra. Não sobra nada. Ah, sobra sim, velho. A culpa sempre aqui, a sacanagem, gente, sempre vai na conta da PM. Quem sempre paga o pato é quem não tem nada a ver, que é a PM. A PM tem nada a ver, ela tá lá pra dar segurança pro torcedor. Sim, mas o APM não tem culpa que o Zezinho perde um pênalti, entendeu? O PM não tem culpa. O cara vai invadir o campo, o cara vai jogar uma pedra, o cara vai matar. O PM não tem culpa disso. É, realmente, eles não têm culpa. A polícia agrediram, agrediram o repórter do lance no final de semana no jogo do Santos e Botafogo. Eles também não tiveram culpa. Exageros. A polícia não tem culpa que o Palmeiras tá pra cair na última rodada. O que, que a PM tem a ver com isso? Sinceramente, eu nunca vi sobrar nada com o promotor. E pra PM não sobra? Não é. PM sim. Mas aí sobra. Mas sobra pra promotor. Mas a imprensa vai questionar. Depois vai questionar. Porque os órgãos responsáveis não agiram. Quem são os órgãos? Aí você vai, lógico. Entra a polícia também. Daí, quem são os órgãos? Né? Entra a polícia, entra a promotoria. Decretado de segurança. A PM não deixou, não deu barcos de graça, a PM não contratou o Gareca. Ele não tem culpa, gente. Inclusive, por falar em reforços aí do Palmeiras, Domênico, hoje sondou-se a possibilidade também do Palmeiras contratar pra próxima temporada aí, se conseguir um parceiro, o Fred, tá no Fluminense. E falam que o nome do Mano Menezes também ganha força lá dentro do parque. Só vai pagar o... Não sei onde também. É bom esse aí, velho. Não sei qual seria também o parceiro. Porque também não tem... O Fred não tem apelo nenhum. Eu tenho o nome. Parece um picolé de chuchu. Eu tenho o nome. É a Petrobras. Ah, é? Meu Deus. Mas... E o Mano Menezes agrada, Domênico? Mano Menezes e Fred? Não. Quantas parcerias não fizeram, né? Não, a Petrobras vai pagar pro Fred jogar no Palmeiras em vez do 1 milhão que ele ganha, 6 milhões. Por mês. Aí é legal. Deixa eu avisar, eu tô brincando, que a busca fala que Aí é legal que se não conseguir pagar. Vai parar no site, Vai parar no site. Passa uma fatia da plataforma. Não, porque, RG, um jogador que às vezes custa muito dinheiro, Sombra, e o cara tem apelo, por exemplo, vai um Ronaldo Fenômeno, um Neymar. Você pega até outros jogadores, vai o Kaká voltando pro São Paulo, é um cara que ele, teoricamente, é autossustentável. Lógico. Ele custa muito dinheiro, mas ele pode ser inserido num projeto de marketing, alguma coisa do tipo lá, é um cara que traz retorno pro clube. Claro. Mas agora, por exemplo, o Fred, cara, em qual contexto você poderia fazer talvez um projeto de marketing, explorar a imagem do jogador? Nem marketing não, mas só a camisa. Marketing não, mas se o Corinthians e o Guerreiro não ficar, eu gostaria do Fred. Não, eu também gostaria, mas é um jogador que não é autossuficiente. O dinheiro sai todo do clube. Fred vai pra China. Não dá pra vir via investidor. Fred vai pra China. Junto com o Ralf? Hã? Junto com o Ralf? E se bobear junto com o Conca. Jogador de 1 milhão, mano, tem que ter viu, né? Mais apelo do que só vender. A Conca vai voltar. A Unimed falou que os contratos do Conca e do Fred, o presidente da Unimed, não, o presidente do Fluminense, o Peter Simpson, falou que tem que rever o contrato dos dois. Vamos rever o contrato. Ô, o Conca, tá assinado? O Conca eu queria, hein? Rever o contrato é demais, os dois. Ó, vamos falar agora do ticket alimentação antes dos nossos ouvintes, mano? Opa, vamos lá, Sombrar. Então vamos lá. Tamo aí, mano. Dezembrão chegando, né? Mês 12. Hein, Domenico? Pagar os DARF. Mano. Mas você também tem 13º. Tem, pra quem é registrado. Os caras só têm mania de falar do lado ruim. Não fala do lado pra bom. É registrado. Como? Né? Pra quem é registrado? Você não é registrado? Depende. Tá louco? Aqui na Rádio Sul. Então, pô, é isso que ele tá falando. Seu louco. Eu sou PJ. O pai te registrou? Registrou, lógico. Os dois? Lógico. E o Zé falou que vai dar 14º. Tomara. Tem bônus, Você já notou que o mercado tá sempre mudando, né, amigão? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças? Agora, para manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos que as empresas davam antigamente, cara. Aquela cestona de Natal, velho. Lentilha, milho, feijão, mano. Os caras davam feijão na cesta de Natal. Meu Deus, mano. Ketchup, Mota. O que você vai fazer com ketchup no Natal? E o milho? Meu Deus. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, facilidades para sua empresa e, é claro, amigão, um Natal muito mais animado para todo mundo. Com ele fica fácil preparar aquela super ceia para toda a família, ou quem sabe aquele churrascão para a galera, velho. Isso porque ele traz milhares de estabelecimentos credenciados Ticket. É, amigão, vai poder escolher uma série de estabelecimentos para poder comprar o que você quiser, cara. Seus funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar, Domênico Gato. Você que tem 100 funcionários, cara, isso é demais. Se você quiser comprar um panetone trufado, ele compra, velho. Se você quiser comprar um peru de Natal, ele compra, mano. Se você quiser comprar, por exemplo, um tender cheio de cravinhos em cima, ele compra, Domênico Gato. Compra o que quiser. Compra o que quiser, liberdade de escolha, cara. E agora, Motinha, a sua empresa ainda pode solicitar o ticket de alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Que beleza, hein? Quer mais uma boiadinha, amigão? Tudo isso com frete grátis. Olha só, que boiada, hein? Pronto para mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, amigão, tanatal.com.br. Não anotou? Não tem problema, eu repito, ó. tanatal.com.br. Contrate já, amigão, você não vai se arrepender. Estádio 97 também tem oferecimento de Peugeot 308 Active 1.6 2015, com motor Flex Start, sem aquele tanquinho de gasolina, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Tem também o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. Esse mês, toda a linha 208 está com taxa zero. E a versão 208 Griffe, com teto panorâmico, tem taxa zero em 36 meses e a primeira parcela somente em março. Prestou atenção? A primeira parcela você vai pagar em março. E ó, dezembro é o último mês de IPI reduzido. Não é incrível? Então ligue agora, lá na Peugeot, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. Olha o Asdrúbal, Dodô. Vamos lá. É o primeiro de hoje, né? Alô? Alô? Quem fala? Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Dodô, e você? Tudo bom, Gabriel do que é o nome completo? Gabriel Faria de Amorim. E quantos anos você tem? 24. Ele já sumiu. É, mas... 2.4, tá tudo assumido, tudo beleza. Faz parte. O nome dele me lembra uma situação lá em Santo Isabel. Qual situação? Onde tudo começou. Ah, como é que foi? Então, sabe aquele primeiro bailinho que você vai? Sim, sim. 18 anos, sim. Aí toma umas a mais. Certo. Né? E aí? Não era em dia de jogo de futebol, né? Não podia. Não, não podia. Não pode. Não podia. Aí tá lá aquela coisa e toda. Aí? Como é que é o nome dele, completo? Gabriel Faria. De Amorim. Aí o que que eu falei pra menina? O que que você falou, RG? Mamado pra cacete? Ah, que Amorim da minha vida. Faria Amorim com você. Ah, boa. Sim! Mano, rapaz, deu uma confusão. Deu, né? E aí o Cazuza te imitou e fez aquela música, né? Amorim da minha vida. Não. Foi bem. Ah, é. Oh, duplo, dá um sorrisinho. Dá um azedinho. Dá um sorrisito, marotinho. Ah, o Domênico tá nesse esquema, não vê mais sentido na vida, essas coisas. Ô, louco! Domênico virou Dark. Domênico virou Dark. Não vê mais sentido na vida. Meu velho, qual que é o bairro aí, hein? Freguesia do Ó. Ah, morei na Nossa Senhora do Ó. Ó. É, tem uma música do Ó. Não, nem eu mesmo, mãe. Nem você. Sou o punk da periferia. Nossa, a música? Não. É fim de ano, pô. A do Gilberto, que eu gosto é Realce. Ah, é bonita a música é boa. Essa eu gosto. Reals, quanto é mais. Eu gosto do melhor disco dele. Não, tem uma outra que eu gosto também, que é Paulo Gilberto. Toda menina baiana tem um palco também. Subo nesse palco. É legal. Tá vendo? Várias músicas. Então vai. Então, né? Não, mas Gilberto Gil desses da MPB é o. Mas o punk da PV você não curte? Não. Não? E nem aquela grão. Grão? Nossa, esse amor é um drão. É drão, né? É drão de Sandrão, que é a mulher dele. Chamava Sandra, ela apelidou Sandrão, a gente falou drão. Essa música é um sacão, velho. É. Ô, velho, e o time, hein? Meu Deus. Nós, Dudu. Oi? Nós. Nós quem? Sim. Ele falou nós. Nós palestra. Aí é nós. Chiel Katsu. Chiel Katsu. Cheio Cato. Cheio Cato. Estamos começando 2015 hoje. Ah, tá. Como assim estamos começando 2015? Como? Aonde? Na Série A ou na Série B? Não acabou em 2014 ainda não, hein? Tô com medo ainda. Não, mas... a Aldina ressuscitou, começamos 2015. Tá? Ah, não sei, cara. Será? É o Murrá, voltou dos mortos. Você ficou feliz com a continuação aí do Nobre, velho? Não, eu tô totalmente satisfeito. Fala mais. Minha ligação, velho. Você tá falando do celular? Tá do celular? Pô, deixa eu colocar aqui um minuto. É. Vamos ler. Ajeita aí porque não tá dando pra ouvir. Tá ajeitando lá. Agora melhorou. É isso aí. Vai. E aí, você curtiu aí o Paulo Nobre a eleição ou você queria o outro? Não. Ou você não queria nenhum dos dois? Não, na verdade, como tinha que escolher o menos pior, né? Eu queria um Pescarmona, porque o Nobre já mostrou que não entende do riscado, não entende do futebol. Ah. Ele, a única vantagem que ele teve sobre o Pescarmona, eu acho que o pessoal olhou muito pra isso, foi a questão de falar bem e ter dinheiro no bolso, né? Porque como um gestor de futebol, ele provou, pelo que ele fez aí, que foi tudo ruim, né? Todas as transações que ele fez, a gente perdeu. Reclamou que não tinha dinheiro, quando teve, investiu em três argentinos que não servem nem para compor o elenco. Então, ele politicamente, futebolisticamente falando, ele não entende nada de futebol. Mas é aquilo, né? Ele tem os contatos dele lá, tem o pai dele, que é o Mustafa, organizaram politicamente o clube lá e ganhou a eleição. Mas a torcida em si, eu não vejo torcedor satisfeito com ele. É que é aquilo, né? Entre o ruim e o péssimo, venceu o ruim. Mas eu queria pelo menos tentar um diferente, porque esse daí eu sei que já não tem jeito. Pro Palmeiras ele não serve. E com relação, vamos falar um pouquinho dentro de campo, aí você acha que já escapou, você tá confiante pra caramba, qual é o grau de confiança aí, velho? O Valdívia vai jogar, né? Não, o Valdívia em campo é melhor, mas e aí? Não, eu acho que eu tô confiante, porque só depende da gente, o Flamengo aí, o Luxemburgo deu uma ajudada, deu uma bela de uma ajudada, então, eu tô lendo as notícias que o Atlético Paranaense também não tá tão interessado nesse jogo, lógico, esse time do Palmeiras é ridículo e não dá pra ter muita confiança, mas no nível de 0 a 10 eu tô confiante que a gente vai ficar aí no nível 7. Caramba, bem confiante. Então. Pô, tá bem confiante. Perde muitos palmeirenses que estão falando que tá com medo. Mais atenção. Do Palmeiras do que dos outros. Porco não cai, gente. Se o Palmeiras fizer o jogo que fez contra o Cruzeiro, se fizer o jogo... mas não tá fazendo, RG, esse que é o problema. Mas, tempo. Mas cada jogo tem a sua história, Domênio. O RG, não é possível. Mas o Palmeiras não faz um jogo bom. Em cinco jogos. Não conseguiu fazer. O Palmeiras não faz um jogo bom desde o jogo contra, se não me engano, tiver... Cinco jogos. Contra o Corinthians. Tá, e cadê a máxima de que uma hora... Depois não tem mais, Corinthians foi o último grande jogo. E cadê a máxima de que o time que tá só perdendo uma hora tem que ganhar, o time que tá só ganhando uma hora tem que perder? Porra, gente, tem que acreditar, cara. Então, são cinco derrotas seguidas, né? Tá na hora de parar de com as cinco derrotas, pô. Ué, não é possível que vai chegar a sexta. Sabe por que não pega? É possível sim. O Atlético Paranaense, Domênico, ele vai mandar o time C pra jogar com o Palmeiras. Não importa, aqui. Mano, pode ser o time D. O Palmeiras é um time ruim. Então, mas se mandar o time C e se o Palmeiras jogar o mínimo de futebol, não é possível que o Palmeiras jogando futebol caia. Você não viu a ênfase que o Paulo Nobre deu quando falou que o Palmeiras não cai? Ah, mas o quê? Ele combinou com alguém, é isso? Tá combinado? Não sei. Então, eu não tenho essa fé que vocês têm, não. Ué, ele tem a fé. Eu acho que o Palmeiras... Aqui, ó, se tivesse que apostar, eu apostaria que o Palmeiras escapa. Mas é que tá... Mas eu não tô confiante assim... Nossa, 100% de confiança. Não tem, o Paulo não. Nobre, ele falou com uma ênfase que o Palmeiras não cairia. Porque o negócio é o seguinte, uma coisa é o presidente falar... Ó, estamos numa situação complicada, o Palmeiras tem que jogar sério, o Palmeiras tem que buscar o gol, tem que fazer o gol... Não adianta o time do Palmeiras ficar pra trás ali, porque só depende dele, tem que ganhar o jogo, porque numa dessa empata, tentando segurar o resultado, o adversário ganha e complica a vida do Palmeiras, etc e tal. Paulo Nobre, ele cravou, ele falou, o Palmeiras não cai, não tem cai. Tem que combinar com os outros também, né, Rio? Tem que combinar com o Atlético para Atlético. Nós não vamos cair, hein? Mas interpretar a maneira como ele falou, mano, aí também, ele resumiu, não cai, a opinião dele, é o palpite dele, assim como eu tô falando, não cai, né? Agora... É uma opinião, é um palpite. Agora, pode perder? Pode. Ué, mas no futebol tudo é possível. No futebol tudo é possível. Agora, é um palpite, é uma opinião. Tudo conspira a favor. Não é possível que o Palmeiras perca só essa chance, essa oportunidade. Eu acho que o Palmeiras ganha e não ganha de um só, não, hein? Eu também acho que não. E já falei, até acho que mata no primeiro tempo. Olha, eu queria ter essa... Nossa. Domênico, é o seguinte... Pra quem tá de fora, é tranquilo. É, mas quem tá na minha pele e sabe que Domênico, o time ele é ruim, eu não sei não, cara. O time do Palmeiras é muito fraco, gente. Vocês não estão entendendo. O Palmeiras precisava só ganhar do Sport aqui. Não conseguiu. Não conseguiu. Jogou mal pra caramba. Muito mal. Você sabe o que é, Domênico? Não é que eu acredito na força do Palmeiras contra o Atlético do Paraná. Porque realmente o Palmeiras mostrou que a força é zero. Uhum. É que eu não até acredito. Empatou lá, é mais difícil empatou lá com o Atlético. Primeiro, não acredito na força do Atlético do Paraná contra o Palmeiras aqui, tá? Segundo, não acredito na força do Vitória contra o Santos. É outra coisa. Não, então, se o Palmeiras também não tem força contra o Atlético do Paraná, também acho que o Atlético do Paraná não vem com muita força, viu, Dormir? Mas não sei. Eu fico mais preocupado com o jogo do Bahia. O Palmeiras vai ganhar o jogo. Olha aqui, o Palmeiras joga em casa, o Vitória joga em casa. Também acho. O Palmeiras joga com um time do Atlético do Paraná, que no meu ponto de vista, esse time do Atlético do Paraná, apesar de estar um pouco melhor na tabela, Eu não acho que ele seja melhor que o time do Santos. Torcedor do Palmeiras, anota aí. Pode gravar, olha. 1, 2, 3, gravando. Palmeiras não vai cair. Palmeiras vai ganhar esse jogo. Pode gravar. Palmeiras também acho que ganha. Isso vai dar mal zica. Olha lá, os caras falam que não cai. Não vai cair. Já passou, já foi. Não foi ainda. Não foi ainda. Não foi. Não foi. O jogo é domingo. Não jogou ainda. Você vai ver. Tem que jogar e jogar sério. Se não jogar sério, pode se complicar. Pode se complicar. Não tô sendo cínico, eu juro por Deus. Não, mas eu não tenho essa convicção. Não, não tenho essa convicção. Não. Eu não caio nessa, não. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Não. Aqui parece situação engraçada, mas não é. Ó, já foi. O RG também tem o mesmo palpite. Já foi. O Mano tem o meso palpite. Falando, desde a semana pra esquece. Já foi. Não foi. Se falasse aqui, olha, o último jogo, do Palmeiras agora é enfrentar o São Paulo. O último jogo do Palmeiras agora é enfrentar o Inter. Lógico, aí eu ia falar, aí um time grande. Desculpa, pô, mas acho, a coisa fedeu. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês, eu não vou nessa segurança que vocês vão. Eu também não sei porquê. Eu acho que agora... Também não. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Palpite, semana Benjamin, passada eu tava com o Sérgio, palpite, goleiro do Palmeiras, Domênico. Antes do jogo contra o Sport. Não, antes do jogo contra o Curitiba. O Sérgio falou, tem que ganhar do Curitiba. O Palmeiras não pode ir pro último jogo pra evitar o rebaixamento. Eu também acho. Eu falei, por quê? Ele falou, desespero. Já passei. O Sérgio falou, passei isso no Vitória da Bahia. O jogador não dorme à noite. Tô falando que o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, falou. O goleiro não dorme à noite. Mas em você que contexto entra... ele falou isso? Se cair. Tipo, não, era. E já pro outro. Era. O contexto pro... que tá vivendo agora. Não, não. É diferente. Por quê? Palmeiras poderia ir pro último jogo atrás. Lá na zona de rebaixamento. Não, mas o que Palmeiras quis dizer... não tá na zona de rebaixamento. Não, mas o que ele quis dizer é o seguinte, que o Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele não foi que o Palmeiras está na zona de rebaixamento, ele foi que o Palmeiras. Não, eu tô falando, é diferente então, o Palmeiras não, ir pro não, último não, jogo. O que ele disse não tem nada a ver com isso. Ele não falou zona de rebaixamento. Precisando ele falou do resultado. O seguinte, o Palmeiras não pode ir para o último jogo precisando ganhar para evitar rebaixamento. Ele falou, passei por concordo, isso. Concordo, eu concordo. No Vitória da Bahia. Tô falando que um goleiro, inclusive ex-goleiro do Palmeiras, falou. Mas eu jogador, concordo plenamente. Jogador não dorme à noite. A ansiedade não. É gigantesca. Dentro de campo, às vezes, você quer tanto acertar e você erra. Tudo dá errado. Não é que ele falou que se for, vai cair. Ele falou que o Palmeiras não poderia ir para a última rodada. Tá certo. Mas o Palmeiras só não vejo. Olha, eu só não sei por que vocês cravam tanto. Também não tô vendo essa... Porque Palmeiras... parece que o Palmeiras... Olha, pega os números, gente. Vocês estão há 3, 4 meses falando do time do Benjamin. Palmeiras. Nós estamos chegando na última rodada e vocês continuam com o mesmo papo. Benjamin. Chegou na última rodada, RG. Precisando ganhar. O time do Palmeiras é um horror. Benjamin, dependendo... Eu não cravo Benjamin, assim, não. Dependendo, eu acho que vai escapar, dependendo, mas eu não cravo. Dependendo de como for a rodada, o Palmeiras pode até perder e não cai. Ah, não, mas aí... O Palmeiras pode empatar e não cai. O Palmeiras pode perder. Ah, tá. Aí é outra coisa. Não, mas RG, eu tô discutindo uma coisa. Você tá discutindo outra. A vergonha já foi, Benjamin. Não, você tá discutindo o contrário. Você tá... Olha aqui, ó. Se o Palmeiras ganhar do Atlético Paranaense, se ganhar e escapar, e o Vitória não conseguir ganhar e o Bahia também não, é vergonhoso ficar onde está. É um jogo grande. Vergonhoso já tá. Peraí aqui, já brigou, já tá. Só que agora, a única coisa que salva o ano é ficar na primeira divisão. Então, é a única coisa que sobrou. Vergonhoso já tá. É aquela coisa. É o título do Palmeiras. O que faltou aqui? Ah, faltou aquela pedrinha ali que é a mais bonita. Então vamos pegar ela. Sobrou a discussão aqui. A discussão aqui. O que não pode acontecer, RG número 2, é... Um time com a grandeza do Palmeiras, um time com o dinheiro que o Palmeiras tem, fica atrás de Chapecoense, de Sport, sabe? São todos times aí que tem grana menos grande que o Palmeiras. Tem N times, Atlético do Paraná. Ele não pode Curitiba, ser o primeiro fora da pode, zona de rebaixamento. O Palmeiras, num ano ruim, não deu pra ser campeão. Tem que estar lá em sétimo, oitavo. Mas o que está se discutindo aqui é o seguinte, o Palmeiras cai ou não cai. Tem que ser assim. Não, eu vou te falar, eu só não vejo, eu vejo vocês às vezes falar, respeito. É que eu não vejo o porquê de tanto entusiasmo. Último jogo, Arena Nova, torcida motivada. Contra o Sport era o jogo, era um adversário teoricamente mais fraco que não vai a lugar nenhum. A torcida do Palmeiras fez uma puta festa, perdeu, podia ter perdido demais. Mas, gente, não jogou, não viu a cor da bola. Aí vai pegar o Curitiba lá. Gente. Pô, vai pegar o Curitiba, tem que ganhar. O futebol. O time precisando cair, não dá um chute a gol. Aí agora, vem o último jogo, o time do Palmeiras é o time que pega os números, é horroroso. Então, mas é simples. O futebol, ele concordo, não é, o futebol não é ciência exata. O futebol é feito de palpites. Um dá um palpite não, que vai cair, outro dá um palpite não, que vai cair. Não, mas não estamos falando que vai cair. Isso. Eu só não cravo. Não, não, eu não, não acho que vai cair. É que eu só mas eu não estou cravando com 100% de certeza que vocês estão. Você fala com vocês estão gravando, é. Nossa, já foi. Para mim não foi, não. Não foi. Ah, eu acho que tem uma série de fatores que acabam ajudando o Palmeiras. Ah, não tem fator nenhum que ajuda. Qual a raiva que o Vitória tem do Atlético? Você tá no time dos que acha que vai cair ou tá no time dos que acha que já foi, que não cai? Não, eu acho que vai ficar. Eu não tô 100% seguro, como eu falei, mas eu acho que vai ficar sim. Não, mas você achar uma coisa, mas você concorda com isso que o RG Souza fala? Eles cravam por A mais B que já era, não cai. Não, cravar, não dá pra cravar. Olha o nosso time, olha. Eu cravaria. O Palmeiras tá consciente. Eu cravaria se. A escalação já treme, já. Você já começa a ficar na dúvida. A partir do momento que sai a escalação, que anuncia no estádio, você fala: meu Deus do céu, hoje é mais um dia de sofrimento. Eu cravaria se o Palmeiras começasse atrás do Vitória. Ô, amigão, o negócio é o seguinte: basta você analisar os fatores, ó. É, primeiro. Existe um embrólio judicial aí envolvendo o Vitória e o Atlético Paranaense. Aí já é da conotação, mas só pra pontuar. Não, então vamos pontuar. Ponto. Isso aí você falou uma coisa. Os jogadores dentro de campo não tem. Não quer nem saber disso aí. Gente, primeiro, tem isso daí. Segundo, o Atlético Paranaense, Domênico, eles vão mandar pra cá o time C. Mas não importa se é time C, o time C do Atlético é pior, é melhor do que o do Palmeiras. Esse jogo pro Palmeiras é. Eu não vi isso. É time C. Ó, esse time do Atlético Paranaense, ele vai fazer frente pro Palmeiras. Esse time do C do Atlético Paranaense vai fazer frente pro Palmeiras, igual aquele lutador que teve aí. Qual que é o nome do idiota lá que lutou, que o outro entregou a luta pra ele? Agora do ator, do Mickey Hurt. Então. O cara lá, o Atlético Paranaense, vai fazer igual aquele moleque lá. Foi ridículo, hein? Ah, então. O Mickey Hurk com 62 anos subindo um ringue. O cara não deu um soco no cara. Pô, o Mickey Hurk derrubou o cara com 62 anos, pô. O cara não deu um soco no Mickey Hurk? Não deu. Ele só fazia assim, ó. O soco mais forte foi assim, também. E o Mickey Hurk deu um e derrubou ele. Fala, velho. Eu tava ouvindo vocês falando a respeito do planejamento pra 2015. E aí, eu li nos sites aí que vai ter pessoal... Que é nome como Mano Menezes, Rildo, só gente de qualidade, né? Então, eu andei pensando aqui, eu gastei 20, 25 minutos pensando o que eu faria se eu fosse presidente do Palmeiras, cara. E olha que eu nem recebo 120 mil por mês igual o Bruno. O que você faria? A Bruno não recebe isso, tá louco? Mas vocês já sabem até o salário do Bruno Oro? O Bruno Oro recebe isso daí. Bem mais, né? Caramba, meu. Você é o contador do Bruno Oro, velho? É, fala. Olha só, vê se não dá pra fazer um negocinho, um esqueminha bom com pouco dinheiro que a gente tem. Esqueminha. A gente tem 15% do passe do Marcelo Moreno, não tem? Tem. Chega lá pro Cruzeiro e fala, ó, o Dagoberto tá descontente aí, já deu declaração hoje, saiu no Globo.com, que mas ele tá descontente. Mas só um detalhe, não é pro Cruzeiro, ele é do Grêmio. Inter. O Dagoberto? Não, o Marcelo Moreno. Não, tudo bem, mas o Cruzeiro quer comprar o Marcelo Moreno. Do Grêmio, que custa 8 milhões de reais. Não quer, não. Não quer. Pagar não vai. Quem não vai pagar? O Cruzeiro não falou que não vai pagar pra ter tudo isso pra ter o Marcelo Moreno. Olha, o Marcelo Moreno, mais um pouco. Mas deixa ele falar a fórmula dele. E aí? Você tentaria trazer o Dagoberto? 15%, tentaria trazer o Dagoberto, que já tá insatisfeito. Por exemplo, um ano. Dá o Dagoberto por um ano. Tentaria colocar o Borges aí no meio dessa negociação, que também tá encostado O Borges não joga bola... Meu Deus. Vai. Tudo bem, já compõe o elenco. O Borges é pra fazer companhia pro Valdívia no DM. É o banco. Aí você põe ali, ó, na zaga. Rafael Lima, do Chapecoense. Bom jogador, tá aí disponível. Meia, vai no Santos aí, que tá querendo renovar com o Lucas Lima, e já dá um chapéu no Santos. Mas o Santos comprou o Lucas Lima. Tá justo no Lucas Lima, velho? Olha aqui, a gente precisa mais que vocês aí. Dá um chapéu no Santos. Chapéu no Santos foi ótimo. Aí, tá vendo? Depois não pode achar ruim que tomaram o chapéu do outro time lá do muro, hein? Agora só falta contratar o Guerreiro. Olha aqui, ó. Dá um chapéu no Corinthians. Olha aqui, ó, o que não pode acontecer é esse tipo de coisa. Né? Não pode. O Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, gente. Olha, segunda-feira a gente conversa com relação ao elenco do ano que vem. O Palmeiras tem que pensar em escapar desse. É, concordo. Desculpa, tudo que tá saindo na mídia, Benjamin. Desculpa, não adianta é a minha nada, opinião. Né? É uma opinião minha, eu não tenho informação nenhuma. É a minha opinião. Esse negócio de, ah, o Palmeiras que é o Mano Menezes, mas ele é especialista em Série B também. Não, só um minuto, mano. Não é com relação a Série B, Série A. Ele subiu o Corinthians em 2008. Não é isso. Tudo isso pra mim é tudo especulação. Isso tudo é de repente pra atrapalhar o ambiente do Palmeiras. Desculpa, é o meu ponto de vista. Pra atrapalhar. Nego que não gosta do Palmeiras fica plantando notícia na imprensa. Não existe nada de que Palmeiras procurou ninguém, mano. Não tem esse troço. Sabe, o Praz não brigou com ninguém que falou que brigou com o Dorival. Mentira! É mentira! Isso é pra abalar elenco. O Palmeiras tá à véspera de um jogo, de um dos mais importantes, que por incrível que pareça, contra o Atlético do Paraná, para não cair para a segunda divisão. Para! Não tem nada disso. Elenco só vai pensar depois que terminar o campeonato. Mas disseram que o Dorival não fica para ano que vem. Isso é um papo que também não tem seriedade. Vê se tem cabimento ficar falando isso agora. Mas aí, gente, tá, pessoal, não fica. Vocês viram o presidente do Palmeiras vir e falar assim, eu não quero o Dorival e não fica ano que vem. Desculpa, Domingos. A gente vê o presidente falando na mídia, a gente não fala nada aqui no programa. Não. Vocês ouviram o presidente vir e falar, eu não vou ficar com o Dorival? Não. Então é pra mim especulação, desculpa, olha, ponto final. Uau, é pra atrapalhar elenco. Gabriel, não acho que seja pra atrapalhar. Desculpa, é pra atrapalhar. Jornalista inventa notícia. Sim, senhor, uns inventam sim. Uns inventam sim. Generalizar, falar que é todo mundo. E eu não vou falar quem é aqui porque eu não tenho próprio. Se tivesse, eu falaria. Vai, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre as invenções. Mas, ô, Gabriel. Oi. Um abraço pra você, obrigado pela participação. Já se cadastrou, participou lá do leilão de Natal do Estádio 97? Não, ainda não. Mas eu vou doar aí. Eu tenho umas promessas pra pagar, vou pagar através do estádio aí, vou doar um... Essa semana tá valendo lá doações de quilos de macarrão, cara, é só fazer o cadastro. Se você for sorteado, você tem que dar o que você ofertou. Se você for o maior lance, você também tem que dar o que você ofertou e ganha o direito de ser estranho no ninho, cara. Participa lá, tá bom? Beleza. Um abraço pra você. Boa tarde, um abraço, boa noite, Dudu. Tudo de calma bom. Que a gente vai ficar, Dudu. Eu tô calmo, mas fica nervoso, né? Não tem jeito. Não o tem Dodô como. Tá tranquilo que ele vai ganhar 2020, não, o Palmeiras tranquilo. Vai ter um time legal. Não tô tranquilo. Eu acho que tá tudo errado e quando. Só vou ficar tranquilo quando escapar. Um abraço. Se escapar. Um abraço. Falou. Valeu, até mais. Estádio 97. O Estádio 97. Vai falar agora da Polo Ar, né, mano? Opa, vamos lá, velho. Negócio é o seguinte, RG, finalzão do ano chegando, velho, e o capeta ele tá encostando no mundo, velho. Já começa a afiar o tridente. Ele colocou aquele dedo quente no planeta, velho, meu Deus. Quem botou dedo no planeta quente? O Tinhoso. O Tinhoso? É, o capeta, mano. O Beelzebu? É, o Lúcifer. Lúcifer. O Demo. É, Lúcifer com seu o tridente. Demo. Em dezembro ele encosta o dedo no hemisfério sul, velho. Mephistófeles? É. Ele vem do inferno, esse Mota, e encosta aquele seu dedo quente vermelho no hemisfério sul. Aí o mundo fica um calor absurdo. Esse negócio de aquecimento global, gente, é o peido do capeta, não é verdade, mano. O negócio é o seguinte, mano, você tem que se precaver, velho. É o peido do capeta, mano. O negócio é o seguinte, então você tem que se precaver, velho. Você não quer morrer de calor, né? É, amigo, então você tem que ouvir agora essa baita dica da Polo Ar. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Ah, não sabe? Amigão, existiu aqui nessa face de planeta que nós habitamos hoje, a região número 2? Sim. Um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Ele tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo. Você poderia estar na Santa Ceia, viu, Willis Carrier? Você é quase um apóstolo. É, amigão, e para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high wall de 9.000 BTUs. Que baita presentão, hein, amigão? Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz. Irá ao ar amanhã, sexta-feira, dia de ganhar presente. Olha só que beleza, velho. Liga aqui que eu faço três perguntinhas. Se acertar as três, você ganha na hora um high wall de 9.000 BTUs da Carrier. Acesse aí também, amigão, poluar.com.br e saiba por que a Poluar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poluar Condicionados, você entra no clima! É, e depois do Mano e a Poluar, o Benja e Hello Food. Amigão, você acordou cedão, busão, metrô lotado, você dá um trampo, rapaz, dá um duro danado no trabalho, e aí você chega em casa, tem que ir pro fogão. Ninguém merece, né? Hello! Vai me dizer que você ainda não conhece o Hello Food? É o aplicativo para pedir comida de onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil. Olha, tem restaurante brasileiro, mineiro, japonês, italiano, mexicano, vegetariano, tem comida de todo tipo, tudo que você quer tem lá. Então você está esperando o quê para fazer o seu pedido? E nem precisa ligar e ficar pendurado no telefone, não. Isso é coisa do passado, né? É só baixar o aplicativo e pedir num clique. Parece até que você está numa praça de alimentação online, com os melhores restaurantes e lanchonetes num único lugar. E todo dia, amigão, tem uma promoção para você economizar no preço e não economizar no prato, hein? Então você quer experimentar? Baixe agora mesmo o aplicativo grátis e faça já o seu pedido no Hello Food. Eu baixei, eu uso direto. Deu fome, amigão? Dá um hello! Leilão de Natal do Estádio 97. Tá rolando, tá no ar, leilão de Natal do Estádio 97. Pra participar e concorrer a vagas de Estranho no Ninho, tem sempre as pessoas que falam, mas como que faz pra ser Estranho no Ninho? Como que eu posso concorrer a essa vaga pra fazer um dia aí com vocês, o Estádio 97 ao vivo? Cara, vai lá, participa do leilão de Natal do Estádio 97, que as suas chances acrescem, tá bom? Vai lá, cadastre-se no site Energia 97, ou melhor, 97fm.com.br, vá no menu de promoções, você vai ver lá, leilão de Natal do Estádio 97. Aí você faz seu cadastro. No seu cadastro, você registra qual é o seu lance. Quantos quilos de macarrão você doará para ser estranho no ninho? Quantos quilos de macarrão você doará? Aí amanhã, às 7 horas da noite, a gente bate o martelo, encerra o leilão e aquele que tiver dado o maior lance será estranho no ninho. E também sortearemos um ouvinte, não importa o lance que tenha dado, para ser estranho no ninho também, tá bom? Dois ouvintes amanhã serão premiados com a vaga de estranho no ninho com o leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana estamos pedindo quilos de macarrão e tudo que for doado será repassado para entidades beneficentes, né? Temos inúmeras, dezenas de entidades que já foram cadastradas aqui pela Energia 97, que já estão recebendo as doações dos ouvintes que estão participando do leilão de Natal do Estádio 97. Então, ó, o leilão encerra amanhã às 7 da noite. Hoje mesmo, tá no trânsito, chega em casa, vai lá no site 97fm.com.br, menu de promoções, leilão de Natal do Estádio e faça o seu cadastro. Moleza, tá bom? Diga, RG. Muito, acho muito legal, muito importante, Sombra, com relação a isso também. Ô produção, às vezes o ouvinte tem curiosidade em saber para quem está sendo distribuído, como é que ele faz para acessar essas informações? Acesse o site da rádio, clique em promoções e vai no leilão de Natal. Estão todas as instituições que receberam as doações, estão com o nome lá, links de agradecimentos, cartas que eles mandaram para a gente, estão tudo lá. Beleza, tá? Isso aí. Tranquilo. Ô mano, o Andrés, que não deixa de ser uma figura influente dentro do Corinthians, ele deu declaração dizendo que já teria renovado com o Mano Menezes há muito tempo. Olha, você acha que isso pode pesar? Eu acho que é muito rapaz, difícil, Sombra, porque o Mano Menezes é um cara que não agrada hoje nem a situação, nem a oposição. Você não entendeu, mano? Com relação a quê? Ele falou. Ele mandou um recado pro Mário Gobi dizendo o seguinte: eu sou presidente do clube, eu sou presidente do clube, me interessa se ano que vem tem ou não tem, se tá ou não tá. Se eu sou presidente do clube, eu vou lá e renovo o contrato dele, é isso. Mas eu duvido que essa frase ela tenha 100% de efeito, Benja, porque o Mano Menezes ele não vai ficar no Corinthians ano que vem. Não, por mais que ele tenha imposto, falando eu que sou presidente, eu mando, etc. Não, e tal. Ele quis dizer que é o seguinte. Eu entendi o seu raciocínio. Ele mandou. Não, não é o meu, é o do Andrés. Ele mandou um recado pro Mário Gobi. Falta pulso, bacana. Tem que ficar conversando com ninguém. Eu sou presidente, vou lá, assino e fim de papo. Mas o Mário Gobi, não, gente, ele já tá. O Mário Gobi já tá pra sair. É isso, declaração do Andrés. É o recado dele, pode ver. Declaração do Andrés. Se eu fosse presidente do Corinthians, teria renovado tempos atrás. Não sou a favor de trocar treinador, até porque eles são parelhos. O Mano fez um bom trabalho na primeira vez e agora também pelo ano difícil. chegou com pessoas novas, mas para mim, o trabalho foi muito bom. Eu teria ficado com ele há 3 meses. Agora depende do presidente, o próximo. Opinou o ex-presidente que então, apoia Roberto de Andrade. Porque, querendo ou não, Sombra, até a própria ala do Roberto não vai permanecer com o Mano Menezes. Tanto é que o Roberto saiu da administração do Corinthians por causa do Mano Menezes. Quando o Mário Gobbi chegou e impôs goela abaixo dele, do Edu, do Duílio, o nome do Mano Menezes, sendo que eles estavam pedindo para bancar o Tite. Então, o Andrés, na minha opinião, aí, essa frase o futuro técnico do Corinthians é o Mano Menezes, já renovei com o Mano Menezes. Oh. Eu acho que ele perde a credibilidade quando ele fala isso, sabendo que o Mano Menezes não vai continuar. Se ele chega e banca isso, Benja, e o Mano Menezes continua pro ano que vem, eu falo, Andrés, tem força pra caramba. Agora, chegando e bancando, o Mano Menezes já tá renovado pro ano que vem, etc e tal. Peraí. E aí trocam o treinador, eu acho que ele perde um pouco a credibilidade. Ele continuou e defendeu o Mário Gobbi. Ele falou... O Mário Gobbi é um cara democrático, entendeu que precisa ouvir os candidatos. Como faria? É a opção dele. Tenho certeza que não faltou peito, é a maneira dele administrar. Cada um tem o seu jeito. Porque é verdade que ele, o novo treinador será escolhido em conjunto com os candidatos a presidente? O André, isso foi absolutamente irônico. É. Pô, você tá desconfiado pra caramba, hein, velho? Você acha que tem pessoas assim que falam assim, com tom de ironia? Você desconfia de tudo e de todos, porque, hein? Se o André começa a frase dizendo, se eu fosse... É. O Benjamin tá muito desconfiado. Tô desconfiado, não. Quer dizer, o irônico nisso. Deixa eu mandar também um recado aqui, ó. O Gustavo Braga Hitch aqui, ele tá discutindo comigo e tá teimando, velho. Tá discutindo com você? Via Twitter aqui. Não, mas é uma discussão saudável, não é baixaria, não. Cara, a discussão sua que saudável, hein? Não, todas as minhas discussões são saudáveis, velho. Mas ele tá teimando comigo, velho, que depois daquela modificação que teve lá da lei da Copa, lá pra vender bebidas alcoólicas dentro do estádio, que essa lei permanece até hoje. Não. Gustavo, cacete, velho, eu tenho que escrever 1000 tweets aqui pra que você entenda. Aquela porra daquela lei, ela só existiu durante a Copa do Mundo. Hoje, no estádio de futebol, na Arena Corinthians também, é vendido a cerveja, Sombra, mas a cerveja é sem álcool. É sem álcool, porra. É 200 metros da arena de qualquer perímetro do estádio. Ou seja, a Vila Boinha, ela não tá a 200 metros do Pacaembu, ela tá mais. Por isso que eu tô falando. E quando o Mano for presidente... Concordo que é hipócrita, é ridículo. Quando o Mano presidente, vai ter leite morno. Leite morno. Mas, adoro mate gelado. Mano, você não precisa ir no jogo no Pacaembu, você não precisa ir na Vila Boinha pra beber. Eu tô te garantindo isso. Não precisa ir andar até a Não, Vila mas Boa. Tem os carrinhos, RG. Fica do lado do estádio, mas fica muqueado. Até a Vila Boa, da Vila Boinha pro estádio Pacaembu dá 500 metros, 400 metros. Então, mas aonde você pode beber é menos. É nada. Mas, Benja, é menos. É isso que eu tô falando. Não, mas então, tem os caras que ficam no isopor ali, RG. Fica o pessoal vendendo dentro daqueles carrinhos de dog. Você anda 100 metros mas e proibido. Já bebe. Mas então, Gustavo, só pra voltar aqui e terminar o raciocínio, o negócio é o seguinte. Durante a Copa do Mundo, existiu sim, porque passou pelo Congresso, tiveram que fazer alteração na lei, porque a Copa do Mundo, ela exige que seja vendido bebida alcoólica dentro do estádio. Depois da Copa, RG, automaticamente cancelou a lei. Sim. A lei que fizeram uma abertura pra vender, hoje não existe mais. Exatamente. Você perde tanto tempo com uma coisa era tão... Era pra Copa do Mundo. Não, porque eu dou atenção pros ouvintes. Mas é muita atenção. Eu acho que, o cara tá mandando eu acho que chupar, não é atenção, mano. Não. Eu acho que você quer falar mesmo, encher o saco do cara, coitado. Eu não quero, já expliquei um monte de vezes, mas o cara não entende. Que menino falar. Paciente. Eu sou. O velho, hino do Santos pra falar do rei. O rei tá se recuperando. Tá recuperando, tirou o catéter da hemodiálise. Não, tá, já vai. Tirou na terça, né? Se eu não me engano. Tirou. E não precisou fazer mais. Tirou, amanhã vai fazer uma nova avaliação. É verdade. Mas, pô, legal, né? Tá melhorando, tá ficando bom. Tá ficando bom. Sinal que o negão é forte. E tem que tratar bem, que é o único rim. Hein? O negão é forte com um rim só, velho. Aguentar uma pedrada dessa. Caraca. É verdade. Que coisa, né? Nunca ninguém falou nada disso antes, né? Que perdeu um rim quando jogar nos Estados Unidos, muito né? Muito bem feito. 74. Não é? Muito bem feito. Foi feito em 74. Como é que ele conseguiu esconder isso? Foi muito bem feito. Mesmo naquela época ele já era famoso, né, gente? Como é que entrou no hospital? Naquela época ele era famoso? Não, mas ainda era famoso. Bastante. Entra nos Estados Unidos num hospital. Muito famoso. Fica internado e ninguém sabe. Naquela época ela não tinha WhatsApp, né, Motinha? Aquela época não tinha internet bombando pra cima e pra baixo. Isso é verdade. É, também é verdade. Essa tal de informação ferrou a vida do povo. É, porque o cara. Para entrar no hospital, ficar internado, tirar um rim. Eu até acho, Motinha, que mandaram uma carta aqui pro Brasil falando isso, mas essa carta foi interceptada no meio do caminho e mataram o mensageiro. O FBI. Ela era a pior. Sabe? Era um pombo. Hoje em dia, velho, é mandar um send ali e o bagulho já tá aqui bombando aqui na internet. Verdade. Antigamente, mano. Cara, só tirou uma foto né, do rei na marca lá, velho. Você que é super novo aí, adolescente, novo, você não tem noção. Então, quando, tá falando. Quando alguém tava no exterior, você queria falar com alguém que tá no exterior... Você tinha que ligar na central telefônica e pedir uma ligação, e você ficava na tua casa esperando lá. Você ficava esperando uma hora, duas horas, sei lá quanto, pra saber quando que eu consegui fazer a ligação telefônica. Ah. Né? Você acha que o Bin Laden, Sombra, morreria hoje, se fosse naquela época antiga? Jamais! Não, jamais! Jamais! Época antiga. É, naquela época antiga que a gente tava conversando agora aí. É. Antigamente, beijo, sem internet, velho, era tudo mais difícil. Até falar com o exterior, mano, você ficava pendurado na linha há 10 minutos só pra telefonista tentar conseguir a ligação com o exterior. Mas que era a vida mais tranquila, era. Ah, era. E o telegrama, hein, que você chegava no correio, você tinha que ver quanto que você tinha no bolso pra saber o tamanho do telegrama que você ia mandar, velho. Senão tinha que ser cifrado, né? É qual? Que é verdade. Estádio 97, oferecimento de Grupo Ésser, um nome construído com história. Também de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Criciúma, sábado, 4h30 no Itaquerão. Tem que ligar aqui e dizer: quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Você ganha a sua vaga com toda a mordomia no oferecimento da Peugeot. O Estádio 97, que tem oferecimento de toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Olha o Asdrubal aí, Dodô! Alô! Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Parabéns, olha aí. Aleluia, de primeira, obrigado, ganhou, conforto. Último jogo do campeonato, ah, meu Deus. E valendo, hein? É. Eita, que lindo, obrigado, valeu. Manda o nome completo, então. Obrigado, Peugeot, obrigado. Obrigado, Peugeot. Isso. Obrigado, estádio. Valeu. Calma. Manda o frutuoso. Nome. Frutuoso. O nome? É o Frutuoso. Ulisses Frutuoso Homem. Esse isso, Bruno. Você já guardou o nome do Ulisses cara. Então, Frutuoso Homem. Tá aparecendo de manhã. A gente já sabe até o nome dos ouvintes que liga toda hora aí. Viu? É, o seu... Começa a chegar a final de ano. Começa, sim. É da hora. Você acha da hora? Começa a chegar a final de ano. Mas você acha da hora? Não sei se eu já comentei com vocês, mas... Não, parece ser um brincalhão, mas é bacana. Palhação, é um fanfarrão. Como é que o cara que liga todo dia? É um fanfarrão. Olha, eu vou te falar uma coisa. O cara que ligou hoje é um inimigo, né? Ah, isso é, mas tem um monte que liga aí. É os caras que são freguês nossos. Muita gente fala em custo-benefício, o melhor humor-benefício do rádio. Programa do Palhacinho. Assim, o custo do não, melhor humor benefício. Humor benefício. Pergunta pro Domênico se ele acha isso. Pergunta pro Domênico se ele acha isso. Humor benefício, tá louco. Mas o RG é mais bacana. Viu? O RG salva a hora mais legal. É nós, Frutuoso. A gente conhece do riscado. Mas é o pacote do palhaço. É por isso que você torce pro Corinthians, o cara que tem mau gosto. Não, você falou isso de coração? Você falou isso de coração? Eu precisava responder de algum jeito pra ele. Ah, só por isso. Bom, Domênico, não, o palhaço é meio mal-humorado, mas o Dodô fala. E o Domênico, muito obrigado. O Domênico é o senhor simpatia. De manhã, eu não sou simpatia. Olha aqui, ó. Vocês querem simpatia. Os senhores querem me jogar contra o povo, não vou ser simpatia. Aqui, escuta, ouvinte. Como é que é, Frutuoso? Como é que é? Não ouvi, como é que é? Segura o Rojão sozinho. Aí, ó, sozinho. Segura o Rojão. Sozinho. Segura um monte. Olha o respeito. O Domênico olha o que você vai falar. Ele é meu amigo, olha. Com a Sandra Bullock aqui pra fazer Miss Simpatia. Ele não acredita até hoje que perdeu pra Sandra Bullock. Ah, mas eu entendo aqui, o lado dele. Se eu torcesse pro Palmeiras, eu também seria assim. Só um minuto. Olha o respeito aí, eu tô discutindo as causas, eu tô discutindo os efeitos. Ah, mas... Se o problema olha, é a causa, sempre tem um efeito. Espera só um minuto, De manhã não tem time aqui, rapaz. Então, tá por ser simpático. Eu sou mais tranquilo dos apresentadores então, de manhã. E o palhacinho é tricolor. Ah, não é não. É, o palhacinho não torce pra ninguém, você tá louco? O palhacinho é tricolor. Não, quem é tricolor é o outro. Não, é tricolor. Não, o palhacinho não torce pra ninguém. Palhaço não tem time? Ih, palhaço ele quer saber da conta bancária dele. O time dele é a conta. Esse aí ele fala que ele torce pro banco. É um brincalhão, olha. Tô falando de você. Ô, amigão. Fala aí, mano. Você vai colar nessa última partida do Corinthians, Corinthians e Criciúma na Arena Corinthians, último jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, amigão, o Corinthians pega a terceira vaga do campeonato novamente ou vamos ficar com a quarta aí pela pré-Libertadores? Mano, sem churumela, é goleada, 1-0. Mas é obrigação de ganhar. Ah, mas o Corinthians já fez outros jogos ruins na Arena, não interessa. Mano Menezes tem que ir pra cima. E é o último colocado. Tem que ir pra cima. E já caído. Não, mas, amigo... Você ia fazer uma série com aquele joguinho modorrento, nojento. Chega. É pra ir pra cima e golear. Mas, porque, ó, amigo... E se o Inter ganhar também? Se os dois ganhar? Aí o Inter fica. O Inter tá na frente, velho. É isso que eu ia te perguntar. Não, o que eu li hoje, que se o Corinthians ganha, o Inter ganha, o Corinthians fiquei terceiro. Quem que te falou isso tá aí? Tá louco, velho. O Inter tá na frente do Corinthians. Ah, eu vi uma rádio falando essa parada. Essa rádio falou que você bobagem. Tá ouvindo aí é furada, velho. Não vai nessas rádios primeiro. Ó, amigão, calma. Vamos por partes aqui. O Inter ele tem 66 pontos, assim como o Corinthians também tem 66. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Inter tem 20 e o Corinthians tem 18. Ah, tem essa parada, é verdade. Se os dois ganharem, o Inter vai pra 21 e o Corinthians vai pra 19, velho. Essa rádio falou uma grande bobagem. Não sei nem que rádio que é, mas... Falou uma grande bobagem. Mas, amigão, eu não tenho a preocupação de que o Corinthians vá vencer o Criciúma. Eu acho que o Corinthians vai conseguir essa vitória, mas a minha dúvida é com relação ao jogo do Inter. Jogando em Figueira lá, tá certo? Figueirense e Inter de Porto Alegre. E aí, amigão, o que você acha que acontece nesse jogo? Você acha que o Inter consegue... Tem da Alessandro e Fabrício ganhar do Figueirense jogando em Floripa? Eu acho que os caras empatam lá. Porque o Inter é meio sem camisa, velho. Viu, Domenico? Nessa fase decisiva aí, o Inter pipoca, velho. O Inter sempre é aquele time quando tem alguém dando seta pra esquerda aí e dando farol alto na traseira deles, os caras se perdem e saem da curva, velho. Os caras, tipo, vai lá pro meio do mato. Mano, é verdade, velho. Vai na minha, velho. O Inter vai tropeçar nesse jogo. O Corinthians vence o Criciúma e o Inter empata com o Figueirense, cara. Você vai ver. Ô, amigo, e a escalação do Corinthians agora, mano? O Gil não joga, né? Não. Mas o ataque Guerreiro normal. Vai tá. O Guerreiro lá, pode ser talvez a última partida dele. Mentira, o Guerreiro tem contrato até o meio do ano que vem. Como assim? Só pra fazer um... Assustar, mano. Só pra assustar o cara. Ô, mano, o último jogo eu não vi, cara. Mas pelo... tô tendo ideia com os parceiros corintianos aqui. Eles falaram que não foi, assim. Pra quem viu o resultado, tipo 5x2, parece que a gente foi humilhado, botou na roda. Mas os caras falaram que não foi assim. Deu muito azar o Corinthians. Eu não vi nada. Nem lance eu vi. Ah, mano, pra falar a verdade, velho, o time do Corinthians ali abriu o placar logo cedo, aí o Corinthians, pra variar, teve aquela postura ridícula de recuar demais e deixar o adversário jogar. O Fluminense veio pra cima, conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo, e o Corinthians conseguiu perder algumas chances ali que não poderia perder, como perdeu com o Malcom, como perdeu com o Elias, enfim. Mas teve um azar, gol contra do Ralf, mas é que tá, Sombra, o azar é relativo, velho. O Fluminense não tinha mais pretensão nenhuma no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele precisava de um empate pra depender somente dele no último jogo do campeonato. O Corinthians, ele foi incompetente, velho. Não é até querer falar, mas 5x2 não refletiu o que foi o jogo? Concordo. Porque o Corinthians criou boas chances, principalmente no final da partida, quando o Diego Cavalieri conseguiu fazer algumas defesas aí monumentais. Mas o time do Corinthians, desculpa, cara, foi incompetente. Não tem que passar a mão na cabeça, não. Jogou mal. Pegou um Fluminense que não tinha ambição nenhuma no Campeonato Brasileiro e tropeçou. Tem que assumir a responsabilidade, velho. Mas o campeonato inteiro foi assim, né, mano? Esse Elias, pra mim, ó, tá devendo demais esse ano. Mano, o Elias tá complicado mesmo, cara, porque depois que ele voltou de Portugal, cara, meu Deus, velho, não lembra nada o Elias da primeira passagem, né? E alguns jogos atrás ele se estressou com o torcedor, tem que jogar bola, meu. Também acho, ele fez um gol lá e mandou o torcedor calar a boca lá, porque o torcedor tá criticando. Ali ele foi extremamente infeliz, velho. Porque uma coisa é o torcedor ir na frente do prédio dele e começar a cobrar ele ali. Uma coisa é o torcedor ir na porta do Parque São Jorge e começar a cobrar o cara ali. Dentro da arena, o cara pagou o ingresso, ele tem todo o direito. O jogador tem que dar piti, não. Aí. O Andrés deu declaração dizendo: ele teria renovado com o Mano Menezes há 3 meses atrás. O Corinthians, dizem, procura o Tite. O Tite teria pedido muito dinheiro. Que o plano B seria Oswaldo de Oliveira. Pra trazer o Oswaldo, não é melhor renovar com o Mano? Putz, eu não sei, viu, mano? O Mano tem que sair. Tem que dar QTA nesse cara, porque tem que eliminar. QTA. Agora, o Oswaldo também não dá, cara. O Oswaldo também não dá. Eu acho que tem que ter um técnico com postura ofensiva. Mas eu ainda prefiro o Tite. Eu queria que o Tite voltasse. Dizem que o Tite vai ser disputado aí pelo Inter também, né? Ah, eles falam, mas é mais do mesmo. Eu vejo o Mano discutindo com o Benja. Não. Ah, o time era outro, concordo. Mas o corintiano, ele assistiu o jogo do Corinthians com o Tite, tinha segurança. Fazia 1x0, mas você sabia, mano, não vai tomar um empate. Ou faz o segundo, mas o jogo é nosso, o jogo tá ganho. O Mano Menezes é o contrário. O time faz 1x0, tem quase certeza que vai tomar um empate. A postura em campo do time era outra. Ô, mano. Oi. E por falar em Mano Menezes, eu tô lendo uma matéria aqui da coluna Bastidores FC do Globo.com. Sim. Dizendo que nome preferido da diretoria do Palmeiras pro ano que vem seria Mano Menezes. Meu Deus. É. Acabei de falar pro Domênico aqui, o Domênico falou que não gostaria. Ah, eu não acredito ainda nisso aí. Mas o Mano Menezes, ele não é um mau técnico, cara, mas eu acho que muitas vezes ele acaba pecando. Não acho não, Domênico. Mas ele às vezes acaba pecando por achar que o jogo tá ganho e ter aquela característica de, vamos vencer de 1x0, o resultado tá na mão. É complicado, porque numa dessa toma um contra-ataque, toma um gol, é complicado. Eu não gosto do Mano Menezes. Mas eu acho que é lixo. Ô, mano, quem você manteria desse time pro ano que vem? Ó, os jogadores que eu manteria: Cássio, Gil, Guerreiro e Fábio Santos. Só, na boa. Só. E o, talvez o Ralf pelo conjunto da obra. Mas só. Ó, Fagner não dá, mano. Na boa. Não é possível que não tenha um lateral melhor na base. O Fagner é horroroso. Digo mais, mano. Sabe de quem foi a culpa que foi eliminado da Copa do Brasil? Principal? Do Fagner. Sabe por quê? Você lembra do último lance? Sim. Aquele imbecil. Ele não tinha marcação de ninguém, mano. Ah, não tinha marcação de ninguém. Ele mandou a bola para escanteio. Aí ele viu a porcaria que ele fez, já meteu aquela carinha assim, ficou preocupado. A culpa daquele de perder a vaga foi do Fagner. Mas, homem, é muito revoltado. Jogo mas... da velha, eu odeio o Fagner. Jogo da velha, eu odeio o Fagner. Não, mas ô amigão, com todo respeito, cara, o Fagner também acha um lateral limitado, tá treinando o Edilson, que era do Botafogo aí no Parque São Jorge aí, no CT lá no Parque Ecológico. Eu acho que pode ser que o Corinthians faça uma proposta pra ele, inclusive ele já tá baixando a alcinha, tá mostrando a bicoleta pro Corinthians. Tá de brincadeira. Não, mas é verdade, mas não. Com relação ao Fagner, velho, desculpa, eu não acho que a eliminação pro Atlético Mineiro... Eu acho. Foi culpa dele, não. O Corinthians, cara, ele conseguiu aí fazer 1-0, tá certo? Poderia perder de... 3-1, Domênico Gato jogando em Minas, e o Corinthians conseguiu fazer a façanha de perder de 4, velho, desculpa. Ele eu acho que não dá pra gente atribuir. Mas, ó, amigão, não adianta atribuir pra um único jogador a responsabilidade do time inteiro. Ele foi o principal. Não acho que foi, não, cara. O time inteiro do Corinthians pipocou naquele jogo, velho. Sim, concordo. Então não dá pra falar que a culpa foi só do Fagner, né? Mas, você acha que o Ferrugem é pior que ele? O Ferrugem? É. Não acho, sinceramente, não acho que é pior. Então, tem cara que fala, não, mas vai ficar uma avenida chamada Ferrugem. O Fagner é a mesma coisa. E o Edilson também será o próximo, né? Porque o Edilson é muito bom no ataque, mas na marcação também, meu Deus. Que é o cara que é do Botafogo? É. Vai fechar com ele mesmo? Ele tá treinando lá, baixou a alcinha pro Corinthians, mostrou a bicoleta, falou, eu quero, e o Corinthians acho que vai contratar. Ele é bom mesmo, mano. Eu não acompanho muito o futebol desse cara, não. Olha, é um jogador que no ataque, amigão, ele apoia bastante aí, inclusive ele já teve chances na seleção brasileira. Eu acho que é um bom jogador aí jogando no ataque. Mas é um cara que eu acho que a torcida tem que tomar um certo cuidado, porque é um jogador aí que muitas vezes aí no setor defensivo ele deixa espaço. Só tem um volante jogando nas costas dele ali, porque senão, meu Deus, velho. A Avenida Edilson, né, velho? O jogador aí, mas é um cara que tem qualidade, velho. Eu acho que o Corinthians aí ele poderia talvez ousar um pouco mais, poderia trazer um outro lateral também, que é aquele Fabiano da Chapecoense. É um cara que mostrou qualidade. Aquele Galhardo que tá jogando no Bahia também é um cara que tem qualidade. Eu acho que a diretoria do Corinthians poderia trazer também. Porque, querendo ou não, Sombra, esse Galhardo, não sei se você chegou a acompanhar alguns jogos do Bahia, mas é um cara que pega bem na bola, velho. Hoje o Corinthians aí, quem tem ali que bate bem na bola, que às vezes chama responsabilidade? Renato Augusto, tá certo? Que muitas vezes bate escanteio à média altura. Esse calou minha boca, mano. O Renato Augusto tá jogando bem nas últimas rodadas. O senhor Beijo não reconhece isso. O Benja não reconhece. Meu Deus, é uma decepção, né? O Benja, ele não gosta do Renato Augusto. Ele também postou a hashtag agora, ó. Odeio o Renato Augusto. Não, eu não gostava, mas tem que reconhecer. Jogo da véia. Não, jamais. Tá jogando muito bem. Jamais falei que odeio o Renato Augusto. Nunca falei isso. Mas reconhece que o cara joga a bola, pelo menos quando ele joga, fala que ele joga. Não fica com esse papo de... Eu vou te falar, até agora... Até agora, eu não vi nada decepcional. Pra mim, o Danilo, quando entra 15 minutos, resolve mais que o Renato Augusto. Mas, ele tá jogando bem, é só falar isso, o cara tá jogando bem. Não, mas deixa eu falar, não vi nada demais. Você fala jogando bem, parece que ele tem que ir pra seleção. Quem tá fazendo isso? Tá jogando bem, meu. Pra mim, quem joga bem no Corinthians chama-se Guerreiro. Joga um Icácio. Esse sim, esse joga bem. Mas não é o cara que decide, não é o cara... Mas é o cara que segura lá atrás, pô. O pai leva o filho na loja, o Ben joga, quero a camisa do centroavante. Óbvio. Corinthians vai cair na pré de novo, olha lá. Subiu a placa. O Corinthians é a irmã dele. Tá lá, ouvinte que fala. Mãe! Como que é? Falei irmã. Segue o jogo. Tá de férias. Xinguei o torcedor, não xinguei o jogador. Cima de férias. Isso é juiz de Libertadores. Pode. Frutuoso, um abraço pra você. HDI é de bate pronto. Ganha uma bolsa térmica da HDI. Bolinha Bozano me garante um bar dela fenomenal. Parabéns, ganha um kit Bozano. Vou mandar um salve pros caras do trampo aí. O Guilherme, que deve estar na escuta, sempre ouve no trampo lá. O Thiago e a família aqui, Ronaldo Ferrari. E os parceiros aqui da rua do Emetrius. Ô, Frutuoso, inclusive... Camada de vagabundo aí. Um recado pra você e os vagabundos, seus amigos. Na quinta-feira que vem, dia 11, nós vamos fazer mais uma vez o Estádio 97 móvel. Sim. Na limusine do Estádio 97. A gente vai andar por várias avenidas, ruas da cidade de São Paulo. Sim. E aí vamos fazer um pit stop no meio do caminho. Para a Sampa. Pra arrecadar brinquedos que serão doados a crianças carentes. Ô, quinta-feira é pedal oficial com a galera, hein, meu? É, então, olha, quinta-feira, dia 11, a gente vai sair daqui, vai descer pela... vai pegar... vai sair do Trianon, Parque Trianon, terceiro poste do Mano, aí a gente vai pegar Paulista, na Pamplona, Jaú, 9 de julho, Cidade Jardim, vamos lá em direção ao Jockey, lá no Jockey a gente vai fazer um pit stop, vamos arrecadar os brinquedos, vamos entrevistar a galera que for até lá. E é verdade que nós vamos correr em cima do Vieira, lá no Jockey? O Vieira? Ah, correr em cima de jegue deve ser difícil, hein? E no pelo, hein? E vai ser no pelo. E no pelo? Ia comprar até o Scott, o... fazer o Vieira então, correr. Olha naquele bundão, é chicote no osso. Ah, ele gosta. Queremos, aí, estamos pedindo a você, ouvinte do Star Mesa, colabore, leve a sua doação, o seu brinquedo, para que a gente possa dar para as crianças carentes. Viu, Frutoso? Vou dar ideia, pessoal, porque toda quinta-feira a gente faz um pedal oficial aqui no Tatuapé, né? A gente sai de Tatuapé e vai roda São Paulo, Ibirapuera. Sim. Então eu vou ver o roteiro de vocês, vou falar pro como é de quinta-feira, o pessoal chegar junto. Boa. O nome da equipe é Bike e Co. Bike legal, Co. Legal. Nós vamos estar lá perto do jogo, lá pelas 7 horas da noite. A gente sai 8 horas daqui. Boa. E sai sem destino pro São Paulo. Geralmente é Ibirapuera que a gente faz. Tá. Não, a equipe legal, a gente tá com camisa da equipe toda quinta-feira. Daqui a pouco tá indo pra lá até, mandar um salve pros caras. Então a galera aí da Zona Sul, Zona Oeste, Sudoeste, né? Esse rolê aí. Então tá bom, cara. Um abraço pra você. Compra que horas a Paulista? 2:30 da tarde. Mudou, é sábado, né? Sábado, é. Então, é nóis, tudo nosso. Tá bom. Falou, rapaziada. Valeu. É nóis. Valeu vocês. Valeu. Abraço. DJ, Troca Fumigante. Troca Fumigante. Troca Fumigante. Broca tá já no clima de navio da véia. É, navio da véia, hein? Embarque 26 de fevereiro. Isso é for Mission Eleven, né? Como é que chama o... Olha lá. É bom, hein? Zig Sputnik, isso mesmo. É. Nossa, aí tocava radar tantã, hein? Que isso? É o dilema, Dodô. É. Radar tantã, hein, Benjamin, lembra? Os caras andaram aí recentemente. Isso era uma loucura, velho. Esses caras andaram recentemente aqui no Brasil batendo uma carteira aí. Zig Zig Sputnik? Batendo uma carteira. Foi o Matalon que trouxe. O André? É. O André traz umas batidas de carteira que é brava, né, André Matalon? Esse André Matalon, eu te falo. Ele traz as coisas legais também. André tem umas coisas bacanas. Batendo carteira, né? Matalon tem umas coisas bacanas. É mesmo? Esse sábado ele falou que ele vai levar pela primeira vez a filha lá no jogo do Corinthians, no Arena. Ah, tá brincando. É, ele falou que ainda não foi, ele foi esse sábado, ele vai levar a filha dele lá. Tudo corintiano. Ó. A família é fanática de corintiano, hein? Eu nunca Meu vi. Deus. Falou. Todo Matalão é corintiano. Ó, mas esse é. Maurício também? É. Doente. Esse é o clima das festas da véia. Esse é o clima do navio da véia. Meu, e ó, em março vem uma festa da véia muito legal, viu? Festa sensacional do Energia na Véia. Março. Essa vai ser legal. Vai ser legal demais. Fique ligado aí no Energia na Véia. Você vai saber mais sobre essa festa premium do Energia na Véia. No mês de março. Tem o navio da véia. E ó. Amanhã aí acho que a gente vai poder contar uma novidade boa também para os ouvintes da Energia. Opa! Galera que curtiu muito aí uma casa do passado. É. Ah, é? Vem uma informação fortíssima. Tá bom? Esse é o Estádio 97. No oferecimento da BV Financeira. Fala da BV, seu narigudo feio. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios para você. Com certeza, eu ouvi Outback? Eu ouvi sim, vocês ouviram também. Claro que ouvimos. Tem certos jogadores que são tão bons de bola, mas tão bons de bola, que quando chegam no seu clube dá até vontade de comemorar, não é? Até porque você não vai comemorar no melhor estilo Outback. Pode ser uma ribs on the barbie, a costelinha de porco grelhada, regada com molho barbecue, que delícia, hein? Ô, RG, dá uma fome, dá uma fome. Oh. Ou então, você comemora com um Kookaburra Wings, que são aquelas sobreasas de frango, que são empanadas, com um tempero especial, que só o Outback tem, com molho blue cheese. Nossa. E o importante é aproveitar o jantar para festejar as coisas boas da vida. Explore o seu momento Outback. Tá chegando o fim do ano, né? Sim. O Outback é o lugar ideal para você reunir os melhores amigos, aquela confraternização. Sim. Eu, mano, os nossos amigos lá, opa, do videogame, vamos tudo pro Outback. Certeza. Não é não? Opa. É RG número 2, RG número 2. Diga lá. Temos um Juca por aí? Sempre temos. Sempre temos. Sai, Zig Zig Sputnik. Obrigado. Uma hora, né? Vocês estavam levantando plaquinha, pedindo Juca, chegou. Pediram, que as placas subiram ali. Damião, melhor que o Guerreiro. Nossa! Edu Dracena, melhor que o Davi Luiz. Nossa! Opa! Chama o Samu, que tem nego usando coisa forte. É, Samu. Edu Dracena, melhor que o Davi Luiz. Esses meninos aí, Domenico. Manda um salve pro pessoal do onde? Do Passa Fome Futebol Clube, tá em Paulista. Esses meninos aí, Domenico, eles estão saindo agora da clínica de reabilitação. Eram todos dependentes químicos, usavam crack de manhã, de tarde e à noite. É verdade, gente. Não! Ainda continuam usando, pelo visto aí, ó. Ainda continuam usando. Então, paga um salve, rapazes aí que vieram ver nós. Estão sob efeito de droga forte, Domenico Gato. Não, tá certo? Que droga forte. Inclusive, mesmo. O outro ali tá tentando acender o dedo. Ele tá acendendo. Louco! É verdade, olha lá, os caras. Olha só, são os caras com dedo amarelado. Acendeu o dedo. Dedo amarelo. Tá acendendo o dedo. Você tá maluco, pô. Cachorro. Tá fazendo aí ele, não, tem uns probleminhas. Eu falei, tô vendo. Mas, doutor. Fala, RG. Salva. Lá em Santo Isabel, onde tudo começou. Ah, lá é que, né? As coisas acontecem. Lá, né? E acontece. Aí dois gêmeos. Dois gêmeos? Na barriga da mamãe. Né? Pode ser Maurício e Marcos? Pode. Aí os dois gêmeos lá na barriga da mamãe, né? Conversando, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco, um fala pro outro assim, né? Ih! Lá fora deve estar chovendo muito. Aí o... assim, um? É. Ah. Aí o outro virou assim, sem entender porra nenhuma, né? Ah. Ué, mas como... como você sabe? Que lá fora tá chovendo muito. Ah. Aí o outro falou, como que eu sei? Você é burro. Tá vendo? É simples. O leiteiro veio de capa hoje. Ah, sensacional, gente. Tá, ó, você salvou a hora brilhantemente, RG. O Benjamin não entendeu a piada. Você podia explicar pra ele? Ah, eu entendi. Eu tô explicando um amigo nosso que tá mandando um WhatsApp. É. Meio bravo. Eu tô bravo? Tendo, é mesmo? Por acaso o Sombra está me denegrindo? Estou me ligando aqui dizendo que sim. Assinado. AM. Adivinha? AM. AM. Ora, mas ele ainda está com dúvida? Olha, não. Ele falou que você traz aí, às vezes, uns artistas no Brasil e tal. Bons artistas, é gente da boa, né? Mas. Não é não? Não tem massa. É, 3284-7097, vamos a mais ouvintes. Tem torcida Peugeot para Corinthians e Criciúma. O telefone 3284-7097, torcida Peugeot. Oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. A pergunta é se ele não trouxe o Zig Zig Sputnik pra cantar 30 minutos da mesma música. Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. E ele permanece, Sombra. Precisando de dinheiro. Ele continua. Precisando de dinheiro pra realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. É. Pois, hein? Vamos ao telefone. Olha os Drubal. Alô? Alô? Quem fala? José Roberto. Porra, cara, bravo aí, José Roberto? Não. Não? Não. José Roberto do quê? Manda o nome completo. Alves da Silva. Alves da Silva. E quantos anos você tem? 4.3. RG número 4.3 hoje, hein? Hoje? Já choveu, hein? Deixa eu ver se tá chovendo ainda. Frio, né? Choveu. Tem que continuar e esfriar. Não, deveria. E tá frio. Esfriou. Contraditório. Por que contraditório? Sim, porque você olhando pela janela não tem nada de Alves lá. Tá escuro. Ah, Alves, sensacional. E não era pra estar. Achei que você ia falar que você achou aquele filme Alves e os Esquilos. Ô, Belinho. Eu acho que você saiu ali, você deve ter ido fumar algum negócio com esses moleques que estão fora. Tava, a fumaça lá. Pô, tem um aí que tá até com focinheira, velho. Olha lá, um escreveu lá, chupa mano chassi de frango. Chupa mano chassi de frango. Ó, deixa eu mostrar, ó, meu quadríceps, Domênico, dá três desse daí. O que é quadríceps, mano? Quadríceps é essa parte da coxa aqui, ó. Ah, não. E coxa, não. A minha coxa, não, você tem uma ideia, a minha coxa que nem é tão grossa, não. Dá três desses moleques que estão aí. Coxa, não. Mas esses moleques parecem aqueles espetinhos que vendem na frente do estádio, tá ligado? Isso, mano. E sem farofa ainda, mano. Ah, os rapazes vieram aí ver nós. E de gato, hein? Ô, velho, e o bairro, hein? O Dom vai saber fácil. Manda. Hermelino Matarazzo. Como? Hermelino Matarazzo. Zona Leste, querida. Põe o olho do Corinthians aí. É mole. A minha mãe chamava Hermelino. Põe o olho do Corinthians, Sombra. Sombra, o olho do Corinthians. Já tá, já tá. Põe o fone, trouxa. Ô, amigão. Fala, mano. Você muito vai bom. Na torcida Peugeot Estádio 97? Fala que vai entrar já já aí. Vou. Qual que é a frase que você tem que falar? Eu quero ir na torcida Estádio 97 ver o campeão mundial de 2015. Tá errado, não vai. Tá não errado. Vai, tonto. Aí, faltou tá um errou. Patrocinador. É, errou, tá vendo? Quis enfeitar o bolo e derrubou a bandeja. Enfeitou demais, hein? Tá. Quer mandar abraço pra alguém? Ah, não, deixa ele falar, mano. Fala aí de novo a frase, amigão, pra você ganhar a sua vaga. Eu quero ir na torcida, Peugeot, Estádio 97. Não, não gagueja, não. É, não gagueja, não. Tá nervoso. Ô, amigão. Fala. O Corinthians consegue pegar a terceira vaga do Campeonato Brasileiro, que é nossa por direito, ou vamos permanecer como aí? Como assim, que é nossa por direito? O Corinthians tem muito mais qualidade que o Inter. E por que não tá na frente? Porque capengamos na última rodada e infelizmente aconteceu aí a ultrapassagem do Inter. Tá aí pagando um pau, tá pagando um pau? Não, tá sofrendo pra passar o time que ele fala que não tem camisa, mas o cara tá mais na frente. Ué, tá empatado no número de pontos, velho. É, mas precisa ganhar, se quiser, né? E torcer pros caras ainda não. E os caras não podem ganhar, né? E o Corinthians vai ganhar, é uma certeza. Precisa ver se o Inter capenga lá contra o Figueirense. Porque o Inter não tem camisa. Nesse momento decisivo, o Inter pipoca. RG Seco pra você, o que é mais certeza? O Corinthians ganhando do Criciúma ou o Palmeiras ganhando do Atlético? Palmeiras ganhando do Atlético. Eu acho que os dois são uma certeza. Quê? Certeza o quê? O Palmeiras acho que os dois são uma certeza. Ah, eu também acho. O Porco vai ganhar, o Corinthians também. E o Inter e Figueirense? Eu tô me baseando nas informações do próprio Mano. Inter e Figueirense aí eu já acho que não tenho tanta certeza. Acho que o Inter é favorito, mas eu não tenho tanta certeza. Eu tô apostando nas análises que o Mano faz aqui. Ele vem todo dia aqui e prega. Se fosse um time grande, o Corinthians ganharia. Como é um time pequeno, o Corinthians tropeça. Então... Não, mas né, nas últimas partidas aí do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele tem vencido, aí tem passado o trator geral, RG. Mas o bagulho é louco. Ô, amigão. Fala, mano. Corinthians aí também, ele tá no vai, não vai com o Guerreiro, velho. E aí, cara? Se for verdade isso que estão falando, eu acho que o Guerreiro tá querendo demais. Porra, mano, 5 milhões aí, se for essa proposta mesmo que o Corinthians fez aí, que tá no Globoesporte.com, e o Guerreiro não aceitou, o Guerreiro tá fazendo um doce sem tamanho também, velho. É que eu não acredito que seja esse valor, cara. Ou ele não tá com doce, ou ele tem uma proposta bem maior e ele tá esperando ganhar tempo pra falar que vai. Mas, velho, que time que é maior que o Corinthians hoje? Todo mundo quer jogar o Corinthians. Mas é verdade. Cadê o momento aí, fanfarrão? Saiu na Forbes, você que já saiu na Forbes também. Não? Você saiu também. Onde? Como milionário lá. Eu saí na Kiss Forbes. Não, você já saiu na Forbes também. Como um dos caras mais influentes. O Beijo tava na capa da Kiss Forbes. Não. Não, já saiu sim. Inclusive você que não tava prestando atenção naquela hora que a gente tava falando de internet, coisa do tipo, sim. Que a notícia voava. Ou é mesmo, naquela época lá, mano, se tivesse o WhatsApp lá, mano, os caras iam mandar assim, ó, corre que o bagulho é louco, mano. Vocês iam sair mais rapidão do Egito, mano, não ia ter morrido tanta gente, mano, ó. Zap, mas zap. Naquela época, lembra? Cara, eu vou te falar, se abrir essa cabecinha... Ah, sai. Abrir essa cabecinha. É vento. É a mesma coisa que você pegar o... Tá vindo. Abrir essa cabeça do mãe é a mesma coisa que você pegar uma privada no banheiro público e abrir. Se abrir essa cabecinha. Se tivesse o zap na época do Egito lá, a região, os caras ficavam a mão, mas não é rápido, né, mano? É verdade. Ah, o problema não era fugir, era pra onde ir. O WhatsApp. Ô, mano. Então, mas eu gravar o Moisés abrindo lá o mar. Não, mas aí falava, já tinha a localidade. Porque aí, ó, tem um judeu aqui na América do Sul, tem um negócio chamado compartilhar a localização. Aí o judeu aqui da América do Sul, sobre habilitar o bagulho. É só falar, vem pra cá que aqui tá legal. Né? Tá de boa, né? Vem pra cá que tá cheio de apelado aqui, mano. Você pode sentar madeira em todo mundo, mano. Mas, cara, ai, meu Deus do céu, gente. O que eu tava falando mesmo? Ele não vai pro céu. Mas o que você tá falando agora é mais legal. Não tem time maior no mundo que o Corinthians. Ah, é. Com relação a Forbes. Esse Forbes. Não, você que já saiu na Forbes eu também. Eu nunca saí, não. O Corinthians, ele tá com uma marca, velho, impressionante, cara. Porque o Corinthians é o time sul-americano aí que primeiro aparece na lista da Forbes, cara. Entre os 10 clubes mais ricos do mundo. Envolvendo marca, patrimônio. Então cadê o dinheiro? Que mais rico do mundo? Cadê o dinheiro pra comprar o Guerreiro? Paga o Guerreiro. Então cadê o dinheiro pra comprar o Guerreiro? Mas aí não vale a pena. Falar em dinheiro, eu tô ganhando uma matéria aqui no jornal Globo do Rio. Aqui, ó. Comprar imóvel em Amsterdã, Madrid e Dublin é mais barato que Zona Sul do Rio. Mas com certeza. Ah, é. Opa, com certeza. Não precisa nem fazer a matéria, né, velho? Zona Sul do Rio é lance. Pô, mas Dublin deve ser mais barato do que a Vila Maria. Oh, mas Vila Maria é caro, mano. Vila Maria, o bagulho é louco. Então, quais as cidades? O pior é que ficou, Madrid, né, Madrid, Dublin e Amsterdã. É louco, mano. Mas, ó, amigão, com relação ao Guerreiro, se ele estiver exigindo essa quantia do Corinthians aí, ele tá sendo ingrato também. E o Corinthians que revelou o Guerreiro pro futebol. Como assim? O Corinthians que deu exposição pro Guerreiro. É verdade, Mota. Se o Guerreiro tivesse tido um mal súbito na Praça da Sé, tá certo? Em 2011, velho. Ninguém sabia que era o Guerreiro. Ia ser enterrado como indigente, velho. Mas ele não é verdade. É verdade, não é, Benjamin? Quem conhecia o Guerreiro, mano? Ele tava lá no Hamburgo. Então, ninguém sabia quem era. Tava na Alemanha. Ninguém sabia quem era. Não, mas ele era feliz. Ninguém sabia que... feliz. Tava lá em Paris, em Hamburgo, primeiro mundo. Já ganha mais dinheiro que aqui. Morando em Hamburgo, mano. Nossa. Quem é feliz em Hamburgo? O Kleber tava recentemente no Corinthians, aí tá pedindo pra voltar, porque não aguenta a cidade. Falou que a cidade é um porre. Meu Deus. Não aguenta mais comer joelho de porco, mano. Ah, é. Ah, tá. Porque não aguenta mais comer chucrute, Benjamin. Mas então, mas se ele tá recusando uma proposta dessa, é porque ele quer ir embora. Não quer, tá tão feliz claro, assim. Claro, não tá feliz. Porque, pô, não são só 5 milhões. O pacote todo é caro pra cacete, velho. Ele aprontou algum e quer fugir rápido do Brasil. Aí já não sei. Não sei. O Guerreiro tem que perder do Paulinho. Hã? Porque o Guerreiro pode sair do Corinthians e não jogar nada por aí também. É, mas é verdade, velho. Né? Mas ele não tá preocupado se vai jogar nada. Tá alguns milhões de dólares. Pô. O cara com pouco de 30 anos de idade ou mais, ele quer saber, no final de carreira, quanto de dinheiro vai entrar pra aposentadoria dele. Mas é que cara tá recusando 5 milhas, tá preocupado se vai jogar. Não, isso vai de dólares, RG, de dólares. Então, o Corinthians ofereceu, Sombra, 3 milhões de dólares, tá certo, de luvas pra ele por 3 anos de contrato e um salário de 500 pau por mês. Gente, tem hora nas vidas que você tem que parar assim fazendo. Nas vidas. Viu? Tô letrando nas vidas. Mas tem uma hora na vida, velho, que você tem que parar e fazer uma autorreflexão, gente. E pensar. Eu sou feliz aqui onde eu tô? Aí você fala, sou, ponto. Aí você fala, 3 milhões de dólares vai dar talvez uma estabilidade? Vai dar uma estabilidade. É, vai dar pra comprar uma casinha boa em Alphaville onde ele quer? Vai dar pra comprar uma casinha boa em Alphaville onde ele quer. Ganhando 500 pau por mês, RG? Porra, meu, se o cara não conseguir em 3 anos de contrato, ganhando 500 pau por mês, com 3 milhões de dólares de luvas, vai fazer uma estabilidade? Mas ele tá de brincadeira, ele tem uma proposta pra ganhar o dobro. Dobro, mano. Ele que tá namorando, com a menina lá, a filha da Monique Evans lá, mano. Ó, com esse dinheiro, ele consegue pagar... Nota da menina. Assombrado, depois que ela tatuou Mãinha Rainha no braço, velho. Horrível! Ó, desculpa, se fosse ela, eu ia pegar um braço à base de. Que ela tatuou? Mãe Minha Rainha, mas ficou um negócio tão feio, RG. Tão feio. Foi tosco. Eu acho que era o menino do primário que tatuou ela, tá ligado? Acho que foi aqueles caras da cadeia. Horrível, velho. Tanto é que antes dela namorar com o Guerreiro, Sombra, ela tava tentando tirar a tatuagem com caco de telha. Agora, velho, o Guerreiro rico, Benjamin, dá pra pagar até um laser pra menina. Tira lá no laser a tatuagem que ficou horrível, mano. Porra, ganhando 500 pau por mês, Benjamin. 3 milhões de dólares de luvas ali, diluídos em 3 anos de contrato. Quem tem você não saber? Tá paquito? Opa, não, eu tô. Quem tem que saber o quanto tem que ganhar é o próprio cara. Ninguém pode falar, tá bom isso. Se o cara acha que não tá, e se ele tem proposta melhor, velho... Pode ser o último contrato dele. Se o cara tem a proposta, por exemplo, pra ganhar o dobro... Ganhar o dobro. E é o último contrato pra uma boa produção. Tá bom, velho. O Domênico sempre fala, o que manda é o dinheiro. É o último contrato que ele vai fazer agora com melhor valorização da carreira, tá certo? Se o ápice da carreira dele é agora... Aposentadoria. Agora é a hora de ele chegar e forrar. É agora. E se por coincidência o ápice da carreira dele é quando tá vencendo o contrato, o cara é um felizardo. Deu sorte. Deu sorte. Mano. Ah, desculpa, mano. Eu acho que o Guerreiro aí ele tá sendo ingrato com o Corinthians se for realmente assistir. Tá não existe ingratidão. Você tá até querendo, lógico. O ouvinte concorda comigo. Você é torcedor, tem que defender o do teu clube, óbvio. Mas não, mas tô defendendo o justo, Sombra. Não, o justo. O justo. Roberto Justo? Não, o justo. O justo. defendendo o justo. Tá, e o que é o justo? O justo precisa ser uma coisa, pra ele é outra. Ele tá certo pra não passar depois pelo mesmo crivo que você tem com relação ao Paulinho. Amigo. Né? O Paulinho, você fica aí, não, passou, não, acabou, o já era. Tem que botar o dinheiro no bolso, cara. O cara tem essa, não. O cara tem 15 anos na profissão dele. É show me the money. 15, 20 anos. Você faz uma parada. Hã? Ninguém conhecia ele antes do Corinthians. Ah, tudo bem, mas e agora todo mundo conhece ele, ele também retribuiu. Ele jogou, fez gol do título, tudo. Mas foi bom dos dois lados. Ele tem todo o direito de querer ganhar dinheiro. E cara, ganhar dinheiro não é crime. E a chance dele. Se ele, eu acho que ele deveria renovar no Paulo. Se ele acha que o valor não tá bom pra ele, ué. Ele não tem que renovar. Tem que renovar sim. Ele tem que renovar se ele achar que o negócio é bom pra ele. Isso chama-se gratidão, velho. Zé Roberto. Você trabalha onde, Zé? Aonde? Vila Matilde. Na sua empresa lá, você não acha que o seu patrão tem que te dar aumento? Que você merece ganhar mais pelo que você trabalha? Eu acho, só que eu... Não, mas pera lá, gente. Dos outros pera é lá. Bom, né? Pera no nosso lá, é bom, né? Uma coisa é o rapaz que não sei quanto que ele ganha, outra coisa é o guerreiro que tá recebendo uma proposta. Não interessa, não interessa. Acho que é o valor. Não, mano, essa referência você não pode fazer. Mano, eu também penso como você. Você que sabe, ou é isso ou você vai embora. Sombra, por mais que o dinheiro seja importante na vida, você não pode trocar algo que tá dando certo, ainda mais no final da sua carreira, pra se arriscar talvez aí num outro país na China. O guerreiro tem mais de 30 anos, gente. Então, final de carreira. Eu acho que é. Ah, mano, é o último contrato. Acho que é, o último contrato. Não, mano, é fim de carreira. Acho que é, mais 3 anos de carreira. Acho que é, falta mais 3 anos pra ele terminar a carreira. Mano, três anos. Pô, mas não. Ô, mano, ô, Ben, passou anos, dos 30, é que nem baile depois das 4 da manhã. Dali só pra fora. Jogador depois dos 30, Benji, eu volto a falar aqui, cada ano equivale a 7, é igual o cachorro. Não, mano. Ou seja, o guerreiro tá com 37 anos. Mais uma razão, se ele tá com. Mais uma razão, se ele tá com 30 anos. Alguém tá oferecendo 5, o outro tá oferecendo 10, por que ele tem que ficar com 5? Eu também acho, não tem nada a ver, mano. Eu entendi. É o Dema. Eu não entendi. É o Mano Dema. Mas Dema, Dema Gol. Se o cara tem 30, alguém tá oferecendo 5, o outro tá oferecendo 10, por que ele tem que ficar com 5? RG, é a estabilidade, o local que você tá, isso conta pra caramba. Porra, estabilidade. Eu concordo com o que o Mano tá falando. Obrigado, senhor. Eu concordo. Não, eu concordo. Eu concordo, eu acho que tem coisas a serem pesadas. Só que uma coisa é eu pensar assim, ou o Mano pensar assim. Agora, o guerreiro tem todo o direito de pensar diferente. É a vida dele, né? Mas eu acho que ele tá sendo infeliz. Mas, tá vendo? Contesta o Sombra, que fez a sua análise. Não, ele concorda comigo, você não entendeu. Ele concorda. Que parte do concordo com o Mano, você não entendeu? Ele concorda. Ele concorda com você, ô trouxa. Mas admite que o guerreiro tem que sair. Sem falatório. Esse juiz de Libertadores, hein? É os concordantes mureteiros. Eu concordo, vai chover, mas pode não chover. Não, mas choveu, uai. Mas eu falei que podia chover. Isso é fácil. Ô, Zé Roberto, um abraço pra você. Faça obrigado. Faça o merchan. Só a nova linha de barbear Bozano e garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Parabéns. É isso aí. Ganhou também um kit da HDI, ou melhor, uma bolsa térmica da HDI, tá bom? Posso falar com o bar? Depois? Pode, mas é um assunto. Ai. Qual assunto? É um assunto que eu acho que ele já safada. É sobre o quê? Ele já tem compromisso. Eu queria ir amanhã assistir. Mas é só isso mesmo? Tá pegando, pá. Depois ele vai levar você pra tomar um sorvete. Quem quiser dar uma. Quem quiser dar uma apertada no bar. Box! Só pagar. O bar não tem tempo ruim, não, hein? Não, enfrenta qualquer tempo. Qualquer bar? Tempestade, sol. O bar não tem as quatro. Pode falar comigo que eu negocio. O bar sempre tem na malinha dele uma capa e um guarda-chuva, velho. E atenção. Já que tá descarado, ó, atenção, o bar faz programa. E não só faz, como ele também, se quiser. Se você tiver fetiche, quiser que só que ele sente e vê, ele fica vendo, sem encostar. Exatamente. E ó, se você quiser negociar, entre em contato com o Mota é o empresário. Tá negociando, tá arrecadando pro Natal. O Mota é empresário. O cara e se quiser, já tem agendado pro. Você tá pensando? Pro Natal, pro ano novo, já tem agendado. O Mota é empresário do bar. O cara oferece 1.000 motos. Não, fecha por 400. E se quiser, o bar leva até reserva, hein? Leva. Um abraço, Zé Roberto Silva. Um abraço pra todos vocês aí também. Outro. Valeu, mano. Valeu. Eu também tô empresariando o Vieira. Troca com o Miguel. Tem gente que gosta. É gordelícia. Vamos ver, peraí. Gordolice Gaúcha. É bom, hein? Daddy Howie John Oates. Essa música é demais. É demais, né? Daddy Howie John Oates, pra mim, é uma das maiores música... duplas. Momento agrados, velho. Não, mas é muito bom. Né? Agora do final, velho, não? Watch your mind, watch your mind. Essa música é demais. Ai, ai, ai. Essa é do meu pai, não é? Ó baixo, ó. Ô, seu Chicão. É, seu Chicão. Estádio 97, que tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também Grupo Esser, o nome construído com história. Oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Aumenta um pouco ainda, Jorge. Por aumenta um pouco, o seu fone que tá baixo. Não dá mais que isso, não dá. Não dá? Não, não. Ó. Aí, ó. Vamos ilustrar aqui esse... Peraí. Agora, peraí. É, ilustra. Ó. Fico imaginando ele no meio da sala fazendo isso, de cueca. Agora. Aí, Matalão, você é bom? Traz esses caras, ó, Matalão. Agora, é Dodô. Agora, ó. Ô, seu Chicão. Ô, seu Chicão. Olha, uma bela música para ilustrar a essa. Ó, para de ficar guardando dinheiro debaixo do colchão, só, né, fazendo conta, conta. Para, velho. Vamos investir, rapaz. Investimento seguro é com a Esser. Invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha essas dicas de hoje. Startup Liberdade é um produto como não se via há anos lá na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação São Joaquim do metrô. É isso mesmo. Quer coisa melhor que você morar pertinho de uma estação do metrô? Anota o telefone do Startup. 3208-6314. 3208-6314, esse é o telefone para você investir lá no Startup, lá na região da Liberdade. Agora, você que está aqui na região dos Jardins, olha só o VIP Augusta Exclusive Home. Ô Sombra, sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? Diz, mané. Não precisa nem responder, eu te falo. 200%, é isso mesmo. Então olha só essa dica do VIP Augusta Exclusive Home. São estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. O preço à vista a partir de R$ 269 mil e o lançamento é dia 4 de dezembro, hein? Dia 4 de dezembro é o lançamento. Então, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é com a Esser. Ligue lá, 3255-2210. 3255-2210. É Esser, é nós, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Mota, Tricolor, Mota, notícias do Tricolor, Mota. Muricy fala que o time vai completo, não vai poupar ninguém no último jogo. Tá certo. E amarraram o preparador, o Haroldo, lá no gol hoje. Como se amarraram no gol? Não, disse que o time do Rogério perdeu, que eles fazem um rachão lá, aí que disse que ele tava errando muito, aí amarraram ele na trave. Nossa, que queria fazer isso com você naquele filme Albergue. Ah, não. Eu queria amarrar você. Não. E enrolado em carne crua. Não. E soltar 25 pitbulls sedentes uma semana sem comer. Você que sabe tudo aí, conhece todo mundo. É verdade que estão oferecendo Montijo aí? Já ofereceram para 6 times brasileiros e não aceitaram? É só pagar o que ele ganha na China. É só pagar o que ele ganha na China, pagar o que o clube da China deve estar pedindo. Nossa. E na China os caras não estão duros, não. Não estão apertados de grana. Que nem o Flamengo. Diz que foi oferecido a São Paulo. Diz que o Flamengo quer o Wagner Love de volta. Olha, tá vendo? E pra pagar? Quanto esses caras ganham na China, cara? Boa noite, amigos, e quase até amanhã, amigos. Como assim? Tchau, boa noite, tchau. Só que o seguinte... Como assim? Já chegou... Eu tava entalado? Já cheguei e estava partindo, não? É o seguinte... Fiz a música de final de ano... Já? A cantora muito requisitada. Simone. Ela é requisitada, só que é o seguinte, depende do resultado de domingo. Ah, já está pronta. Domênico, olha aí. Já está pronta. Que é isso? Ah, que porra é essa aí? Vai secar pimentando o teu inferno. E uma novidade. Dependendo... Peraí, você já comprou? Peraí. Não sabe nem se vai morrer, você comprou o caixão? Aí, Domênio. E tem uma novidade nas redes sociais. Exclusivamente, dessa vez, mudaremos a forma de aplicar a música. Como assim? Se o juiz apitar e der o resultado que você já está pensando do lado do rádio, estará automaticamente nas nossas mídias sociais da música em real time. É mesmo? Sim, com animaçãozinha, com tudo. Porra, Domênio. O clássico natalino. É, os caras corando, Domênio. Agora, o estar é prêmio CESP de produção. Meu Deus. Muita gente com inveja, mas é. É o seguinte. Somos nós, ponto, vírgula, exclamação, reticências, estrelinha de ninja. E vou dizer o seguinte. Tenho mais ou menos que eu faço esta função de música daqui há uns 10 anos. Posso dizer que essa... É mesmo? Ficou boa? É a melhor. Então tá bom. Vai depender do resultado. Mas essa não vai ser. Mas essa é... O juiz apitou... A gente tem que torcer pra quê? Torcer pra alegria de todos. De todos. Alegria de todos o cacete, ó. Vai, eu vou dizer uma coisa. Vai torcer. Vou dizer uma coisa, bicho. Se der errado, eu vou dar tanto risada na tua cara que você ficou que nem um trouxa fazendo essa música. Mas fiz a minha função. Calma, Domênio, eu vou dar notícia, Valdívia vai jogar. E vou dizer uma coisa. Vilela, sombra, todos. Se acontecer do Palmeiras realmente ficar, eu gostaria que os seus... Vamos brincar com o Portuga na internet. Porra, ah, não. Brinquem muito com ele. Trabalhando é um cacete. Quando é com o Palmeiras, ele vem fazer aqui sexta-feira, você tá louco? Just for fun. Que porra é essa aí? Hoje é um cacete. São as atribuições do Preciso. Espera primeiro acontecer o resultado, que isso gosta. Ó, Dodô, 15 mil ingressos vendidos para a Arena. É trouxa, você devia ter ficado quieto. Não, mas tem que informar. Agora que falou, vai chupar. Tem que anunciar, pô. Acabou, se aconteceu o que vocês estão pensando, acabou o jogo nas mídias sociais da rádio. É mesmo, vai bombar, sim. Eu acredito que vai. Você devia ter esperado o Dodô ir no banheiro. Meu palpite é que a música não será usada. Eu também, sinceramente, acho que dificilmente. Mas depois pelo que sim, pelo não. Mas você tá torcendo para... Vamos exaltar o talento. Mas não pode pôr se não acontecer? Aí é opcional. Lógico que não. Você tá louco? Não queimemos cartucho. Ah, por que, que não põe a música pro São Paulo agora? Música pra São Paulo teve, semana passada o carimbador mas maluco. Não, mas tem. Então, o Mota tá falando por que, que não põe sim ou não. Põe pro São Paulo. Tá legal, pô. Põe então, faz o São Paulo e põe. Mas se você achar legal, você vai lá e fica ouvindo na sua casa. Você aqui vai ter acesso, vamos contrabandear a música. Ai, ai, ai. Estádio 97. O oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello! Pede Hello Food. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, mano. É, mano. É. Benjamin tá aqui conversando lá com o amigo dele que você denigriu. É. Tá nervoso, né? Tentando... Vai ter processo? Imagina, não, quando a gente divulga assim, a pessoa é lembrada. Ah, você acha que o cara não é lembrado se você não falar aqui? Cai no esquecimento. É. As pessoas ficam assim, ah, o que aconteceu? Saiu do mercado. Ah, me levou. Olha o Benjamin com uma risada sem graça aqui, tentando defender o amigo, mas não tem defesa. É, o homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você fazer aquele topetão bonito de calopsita ou então aquele topetão de Elvis Presley. É, velho, vai pegar todo mundo na balada. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esse é o Estádio 97 trazendo mais ouvintes, o último da noite. 3284-7097. Vamos lá, Dodô. Olha o Asdrúbal, Dodô. É. Alô? Eu quero ir na torcida Peugeot. Calma, calma. Eu quero ir na torcida. Calma. Na boa, torcida. Ganhou a vaga. Olha que beleza. Ganhou, mas pera, que seu nome. Eu quero ir na torcida do Mendes. Quem é que tá falando? É Elias Ramalho dos Reis. Agora sim ganhou. Elias Ramalho dos Reis, quantos anos? 47, Dodô. 4.7 RG hoje. Hoje? Ah, eu acho que Elias, velho. Agora não vai mais, não. Depois... Ah, sensacional. Depois desse... Com essa pisada na bola que aí ele deu vai. Aí. Aí ela ficou meio. Ô, RG, você gostaria de passar as férias nas Elias Gregas? Tá abusadinho hoje, hein? Tá bom, hein? Ah, essa do tempo. Não, tá não. Hoje você tá abusado. RG, você não tá na igreja, mas confessa, foi boa essa. Não. Olha a trocadilha do sombra na igreja com confessar. Não é, não, foi boa também. O Elias, por favor, abaixe o volume do seu rádio nos ouça tá pelo telefone. Tá aqui na rádio, né? Ah, tá uma gay. Ô, meu velho, qual que é o bairro, hein? É Vila Guarani. Ah, e é nóis, morei na Diederiksen. É aqui perto, Dudu. É aqui mesmo. Eu sei. É perto ou é aí mesmo? Não, Diederiksen é ali. Tem dúvida. É essa da Leonardo da Vinci, né? É, da Vinci. Guarani que eu joguei bate-falta pra ali, caramba. Ali é pertinho da Estação Conceição. Isso que é uma sacanagem da natureza, hein? Cara da Vinci, velho. Ah, é. Sensacional. Como diria Bezerra, se Leonardo da Vinci, porque eu não posso. O Moto Bezerra. Também, da Vinci. Não, mas o Moto... O Moto é o contrário, né? Não, mas dá, é invertido, Tom. Moto é o contrário. É porque o do Moto é de abril do cara de armar, entendeu? O Moto pode ser 20, 40, 60, 70, 80. Não, também não, pô. O Moto aguenta o tranco, velho. Também depende da régua, viu, G? A régua é muito aí, ele não dá, não. Adoro. Pode mentira. Ser qualquer régua. O André falou que você chorou. É, você acredita no André. Totalmente. O André tá acima do bem e do mal, né? Vou se surpreender com ele. Cuidado. Você quer dizer? Amanhã o time, brother. É, Corinthians. Ah, Coringão, mano, é isso aí. Domênico, acorda. Se ele quer ir na torcida, que time ele torce? Você fica falando. Então por que você não já não tá falando do time, ô trouxa? Então fala do teu time aí. Fica aí discutindo com o outro. Fala do Corinthians. Porque ninguém sabe que o cara torce pra porra do Corinthians. O Bá tem razão quando ele fala, mas o Domênico é burro. É, e eu que fico calado aqui esperando, inventando papinho. O cara quer falar de Corinthians com você, ô trouxa. Fala com o cara aí, ô, mané. Eu provoco o Domênico. Mas, ô amigo, antes da gente falar do Coringão aí, cara, tem uma notícia aqui que eu tô vendo no lance. O Jobson, ele postou uma foto na praia no horário do treino do Botafogo. O Jobson, né, velho? Ele teria alegado aí que ele estaria no departamento médico, mas acabou postando essa foto na praia, cara. Ou seja, é um jogador que a gente não tem que ter dó quando acontecer alguma coisa com ele, velho. Não, mas porque... é praia terapia, um tratamento. Não, mas quem teve dó? Você? Não, porque às vezes as pessoas falam, não, porque o cara teve um problema, o cara isso, aquilo. Isso é coisa do Benjamin de ficar tendo dó. Sabe, mas é verdade, velho. Um cara que teve as oportunidades que o Jobson já teve na vida, cara, inclusive recentes. O cara que mais defendeu o Jobson aqui foi o Benjamin. Não, então, defendeu o quê? Nas oportunidades que ele já teve na vida, cara, o cara novamente pisar na bola. E tinha que ter 300 oportunidades na vida. Não, o que eu defendi é o seguinte, eu falei o seguinte, ele precisa de tratamento, ele é um doente. Porra, ele acha que não é, mas ele é um cara doente. É isso que eu falei. Ele parece doente nessa foto. Tem que internar, velho. Isso é da doença, cara. O cara tá atrapalhado, gente. Eu acho que ele é desleixado. Há tanto tempo. O cara, é lógico, porque ele nunca se tratou. O primeiro sintoma do cara quando ele tá pirado mesmo é achar que ele não tá. Esse é o primeiro sintoma. Não defendi ele. Eu defendo que ele. Eu não acho que ele tem que ser banido, preso, expulso, julgado, condenado. Eu acho que ele precisa ser de tratamento. Então tem que começar a tratar as pessoas que estão contratando ele. Não, mas porque, felizmente ou infelizmente, você tem pessoas aí de bom coração que acham que quer ajudar o cara. Mas aí atrapalha mais ainda. Ô, amigão, imagina, por exemplo, o Corinthians na situação do Botafogo. O Corinthians já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente pega lá, talvez, um jogador do elenco. Ao invés de estar lá treinando e cumprir, talvez com dignidade, a última partida do Campeonato Brasileiro, deveria estar junto com o restante do grupo treinando, ele vai lá e posta uma foto na praia, mano. Como é que você reagiria? Ah, mano, eu acho que eu daria uma boa multa pra ele, mano. Quem colocou a foto? A multa do Cris ele nem recebe. Desculpa, que tem pra receber. Discutir o Jobson é uma perda de tempo gigantesca. Pô, você vai falar. Discutir Jobson. Ó, 20% de zero. Quanto que é? Tá bom, então. Jobson. Também não dá pra cobrar muito. Jobson, Carlos Alberto, Botafogo. O cara não recebe. É todo um conjunto de porcaria que foi pra Série B. Mas, ô amigão, agora falando do assunto mais importante do planeta: Corinthians. O Corinthians, ele pega a terceira vaga do Campeonato Brasileiro, mano. Você tá com um problema, hein, mano. Eu acho que ele fica em terceiro, viu, mano? Tô achando também, mano. O Inter não ganha do Figueirense lá sem... tem os caras lá, o argentino lá, não. Alessandro. Alessandro, o Fabrício também não joga. Porra. Ninguém, não. Eu não posso ter certeza que o Palmeiras vai escapar. Os caras têm certeza que o Inter não vai ganhar. O Mano, como é favorável ao Mala Branca, eu duvido que ele não vai a favor de mandar uma grana. Fala, meu velhinho. Ô, Domênico, eu também é o seguinte, eu também acho que o Palmeiras não cai, não, Domênico. Mas eu não tô nessa, não. Sabe por quê, Domênico? Eu vou falar um negócio pra você. O Palmeiras não ganha. O Vitória não ganha e o Bahia também não ganha. Aí quem ganha é a cara. Eu concordo com ele quando ele falou aí que a sorte do Palmeiras é ter um ponto na frente, Domênico. Ah, isso aí não deixa de ser verdade. Ah, não sei. Às vezes você pensa que um ponto não ajuda. Ah, esse ponto faz... É um ponto. É. Pra mim é aquele ponto que ganhou contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, que ninguém esperava, que ganhou o ponto. Ele só ajuda quando você tem a vitória a mais. Desculpa, aí sim. Desculpa, Portuga, mas você tá errado. Não foram esses pontos que ajudaram o Palmeiras. Eu acho que foram. Não, foi a vitória do Flamengo. Ah, sim. O Palmeiras teve mais sorte que o juízo, né? Mas, com todos esses pontos que ele ganhou do Palmeiras, se o Flamengo dança... Eu lembro que naquela semana aqui, quando a gente falava a tabela do Palmeiras, Palmeiras pega o Cruzeiro e depois Corinthians. A gente falava zero ponto aqui. Ele conseguiu dois. Tudo bem. Só que falava... Ele conseguiu dois. Mas aí que tá. Mas eu falava com zero ponto contra o Sport. Aí nem contra o Atlético. Contra o Sport não falava zero. Contrabalancei. Aí o Palmeiras perdeu muito ponto, mas aí contrabalançou. O Flamengo foi decisivo. Obrigado. Fala aí, velhinho. É que o Vitória também, Domênico. Esses caras falam do Palmeiras é ruim, mas o Vitória é pior do que o Palmeiras. Tem o Ney Franco, né, velho? Sei lá, viu? Nossa Maria, muito pior do que o Palmeiras. Gente, olha, não é que é pior. Mas não é muito ruim, viu, gente? Não é porque tem o Ney Franco. Não é isso. É porque é time ruim. É time... Mal feito. Vocês acham que se fosse o técnico... Põe o Wagner Mancini. Põe qualquer outro técnico aí do mesmo patamar. Se o Vanderlei Luxemburgo fosse o técnico do Vitória... Eu me suicidava. O Luxemburgo não ia cair com o Fluminense? Eu não caí, eu pulei fora antes. Com o Fluminense? Por que você gosta de só lembrar o lado negativo da coisa? Então, assim, isso não pertence ao futebol. Eu tô dizendo que é um grande técnico, mas, pô... Também o cara pega lá, meu, Juan, Richard, vai fazer o quê? Vinícius sem freio. Aquele Vinícius do Palmeiras. Vinícius sem freio. É horroroso. O Richard só é o 10, velho. Horroroso. Não, é lateral esquerdo. O Juan é o 10. Ruanda era 10 pra ele falar, vai lá, jogar lá. Não adianta, cara, quer o quê? Porra. Não. Ô, mano. Sim. E aquele negócio que você acha do Podolski no Corinthians? Hein? Vai lá pro Podolski. Cadê o momento de brincadeira comigo, irmão? Pode ser, Posso falar? Não acho despropositado, não. É um jogador de primeira linha no futebol alemão. O Podolski pegou carinho pelo Brasil. Ele tá jogando no Mönchengladbach, não é isso? Ele tá em fim de carreira total. Ele aprendeu até algumas coisas em português, pegou isso carinho mesmo pelo Brasil. Às vezes o cara meio no esqueminha, meio festa, vem pra encerrar a carreira. Mas com o dinheiro que ele tem, aí ele ia pra Bahia. Com o Ronaldo. Oi? Aí eu saí uns lugares aí com o Ronaldo tava meio assim, com ele pro Corinthians. Ah, bom, não sei, mas eu não acho despropositado. Olha, o Podolski eu acho que não teria muita chance no Corinthians, porque na posição que ele atua, o Corinthians tá bem servido. Eu acho que o Lan talvez seria uma boa opção. Podolski ou Romero? Ah, não, mas o... Para, né? Não, pra trazer... Não, ó, eu prefiro o... A pergunta não é essa. Interrogação. Minha mãe ou o Romero? Minha mãe. Não, mas ó, eu prefiro o Miller ali pra fazer a frente com o Guerreiro. Seria bom. Mas a gente tá oferecendo algo acessível, você já quer incrementar. Elias, um abraço pra você, boa torcida Peugeot. E ó, não deixa de se cadastrar lá no leilão de Natal do Estádio 97. É um leilão das notas musicais. Pra concorrer à vaga de Estranho no Ninho, essa semana valendo doações de quilos de macarrão, viu, Elias? Tá ok. Tá bom? Tá bom. Ô, Sombra, posso mandar um abraço aí, Sombra? Pode. É um abraço pro meu irmão São Paulino, Rodolfo. Sabia que uma família alguém salvou. É, meu irmão Santista Samuel. Continuou salvando. Aí. Um amigo meu corintiano chamado Sidney. Puxa, aí. E o palmeirense? Esporrachou tudo. Palmeirense não tem na família, hein? Ei, olha... Acho que tem. Então, chance de choradeira na tua casa segunda é zero. É zero. Tá bom, então. Olha o respeito aí, ó. Ô, Elias. Ô, Samba, posso cantar uma piadinha rapidinho? Ó, mas olha, a piada... Ou teor, hein? Mas peraí, tem palavrão? Não. Ah, então não conta, velho. Qual que é a graça de uma piada sem palavrão? Vai ter mais ou menos, né? Olha esse mais ou menos aí, hein? Sim, o Cebolinha... A Mônica chegou pro Cebolinha e falou assim... Ô, Cebolinha, você come selga? Você colocou uma selga, a surda e a muda. Não. Boa! Isso me lembra. O Bar já fez isso uma vez. O Bar uma vez fez isso. Mas o Contorre é uma piada sem sentido. Como assim? Porque o Cebolinha ele troca o R pelo L. Sim. E? Ele troca o R pelo L. A Selga. A Selga. Qual da surda e da muda? A surda e a muda. Fraca. Você acabou com o cara, mano. O cara foi legal. Tem um azedo da porra. O Bar fez algo pior. O Bar levou uma mudinha pro quarto dele, né? Ah, é? É. Convencendo a mudinha que ele ia ensinar a mudinha a falar. Aí o Bar tirou a roupa da mudinha, chegou, mandou o braço, mudinha. Ah, ele virou pra mudinha e falou: volta aqui que eu te ensino bem amanhã. É, o Bar. Um abraço, Elias. Boa noite. O jogo é, tem que estar em que horário mesmo, Sobrado? Sábado, 2:30 da tarde. Hora que você quiser, velho. Sábado, 2:30 da tarde, tá bom? 1349? Isso. Vai pra Itaquera lá. 1439. 1439. Isso. Tá bom? Tá ok. Vai. Valeu. Valeu, Sobrado. Um abraço. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Transtorno, pesadelo, tensão. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? E nem precisa, o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar, porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor, viu, seu mano? É, Sombra, só passar uma última informação aqui, ó. Tá no site do Globoesporte.com. É. O Corinthians acabou de acertar com o Christian, hein? Oi, tá vendo? Acertou com o Christian. Bem-vindo. Você é bom. É jogar bola. Tá velho, né? É o primeiro, né? Velho, muito velho. Tá velho. É o jogadinho da dor. É o primeiro dos reforços que virão pra temporada 2015. O Christian. Beleza? Prometendo essa temporada. Aí tem que fazer a piada. Se ficar o Ralf aí... Christian, Ralf! O Mano não gostou, porque ele não gosta de jogador que volta. Não é chegado. Eu evito aí a contratação de ex-jogadores pra não me decepcionar. Mas o Christian joga bola. Você acha que resolve a treta se o Ralf for embora, só colocar o Christian ali e resolve ou precisa de outro volante? Eu acho que não, Portuga, porque o Christian ele tava jogando na Turquia aí mais avançado. O Christian lá ele era praticamente quase um atacante. Ele jogava na meia ali, mas ele chegava muito na frente do ataque. Eu também acho. Mas eu acho que pela idade que ele tem, ele não vai ter mais o mesmo vigor físico que o Ralf tem, né? Estamos chegando ao fim de mais um Estádio 97. Quem ganhou a camiseta da FIT, o parceiro do seu evento? Gabriel Faria de Amorim. Boa, Gabriel. Gabriel, 3 dias úteis para retirar sua camiseta. fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento, Domênico. O Rafael Lino, que está aqui hoje visitando, ele mandou um amo ela para Fabiola RG, olha só. Fabiola, vai levar o cartãozinho, tapa na camurça. Mandando também abraços para Ignaldo, Alex, abraço aqui pro pessoal da sucursal da Faria Lima, tá certo? E é isso aí. Tá bom. Estádio 97 fecha por aqui, volta amanhã às 5:30 da tarde. No oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, um nome construído com história. Falou, gente, boa noite. Fiquem na sintonia da energia e o Night Sessions. Tchau. Já pensou em provar uma caipirinha de espaguete na balada? Engove foi conferir de perto no Lab Club. A novidade são os drinks moleculares, receitas deliciosas que misturam texturas e cores. Não deixe de provar e curtir a noite em um dos clubes mais autênticos da Augusta. Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Papai Noel, esse ano eu quero um churrasco pra galera. Papai Noel, esse ano quero